Isso. Não, calma. O cara, Provavelmente calma. surge algum easter egg. O cara Não, posso falou. falar que funkeira é tudo uma cambada, é brincadeira. Pode Esse vai falar, cair, mano. esse Ed, vai ué. sair, O que que esse você ia vai falar? Que é entrar. tudo uma camada de idiota? Que são os filhos da puta, funkeiro? Que tem que enfiar o fone de ouvido no cu? Que os funkeiros tem que Não, enfiar a no porra fu, não, daqueles. no ouvido. Caralho, No ouvido, velho. Que os porque eles não funkeiros tem que usam fone de pegar. ouvido. Não, aqueles radinho que é feito, parece um carro, o radinho dele. Aquele que você põe o pendrive, tá ligado? É, que você enfia o Mano, os pendrive caras pegam um tocando aquelas Fusca, músicas. os caras tentam tunar o um negócio, fica uma bosta, velho. É, Não, o som é mais caro que o Fusca. ó, enfia um som no Fusca, mano. Fusca Cara, já não é carro. vamos fazer uma campanha aqui. É que, na verdade, é uma campanha que já existe, que é doe o seu fone a um funkeiro. É Eu não verdade. vou Por lá Deus. porque eu Mano, acabei vai de usar? pagar Ele não 30. sabe Mano, usar, você ele tá vai voltando. entrar. Você tá voltando do serviço à noite cansado, saco cheio. Cusão, aquele cara Aí fedendo tem um a filho da puta com uma cebolada. porra de um radinho. Lembra aqueles radinhos de pilha vagabundo que o cara é Mano, pobre e não pode comprar um decente? e o radinho é aqueles que parecem um carro, tá ligado? Pra ficar Não, ostentando. é uma bosta. Aí O o cara cara vai entra enfiar na porra com o do radinho. último. Vai pegar aquela merda e enfiar no cu O dele, de cara entra graça. com o radinho no ônibus, igual aqueles negão de filme norte-americano, É, que o mano. rádio é aquele quadrado gigante no Anos ombro. 70, 80, né? É, tipo, radinho portátil no busão, tocando Valesca Popozuda. Nossa. Bom, Mano, acho teve que acho que com umas essas duas informações. vezes, velho. Acho que com essas informações a gente sabe que funkeiro não ouve podcast, né, cara? Eu espero que não, né? É Senão... de outro Nossa, pelo menos universo, não, cara. pô. E tipo, se ouvir também, não faço questão que eu ouça o nosso, não, cara. Se Nem eu. você ouvinte que tá ouvindo agora, se você for funkeiro, vai tomar no cu. É, porque você não vai ter que ir pra acompanhar nosso Eu papo, espero não. que eles estejam ouvindo esse podcast pra gente poder xingar eles. Então, Não, funkeiro, você, vai tomar no cu. ouvinte, funkeiro, frequentador de baile funk da Valesca Popozuda que desce até o chão com a mão no calcanhar. Por favor, se você No ouve esse podcast. calcanhar, mano. É, pra você ter uma ideia, como que Mulher eles tem um circo dançam? de Soleil, tá ligado? O cara é um malabarista. Sei lá. Se você ouve o ConspiraCast, por favor, vai ler um livro para poder entender o que a gente fala aqui dentro. Leia 120 dias de Nossa, Sodoma. agora você baseou totalmente sua afirmação no preconceito e no estereótipo, cara. É, cara, Falando que funkeiro não sabe ler, mano. eu acho que essa dicotomia aí tá muito errada, Eu cara. não Eu tô disse que falando ele que não sabe funkeiro é tudo ler. uma cambada Eu de disse filho que. da puta e pronto, tudo certo. Você fica aí É que, rotulando coitada as também das pessoas, cara. Que meretrizes, coisa não é porque a mais. mulher é uma meretriz que ela vai gerar uma raça daquelas. O rótulo, ele é a escória da sociedade, cara. Você tem que parar Pois de é. fazer isso. Você tem que parar de rotular as pessoas, porque o Porra, fa comunismo fa é a vida, cara. comunismo Companheiro é vida. planetário! Nota-se Falou que dois eu. caras que nunca rotula ninguém, né? Vamos começar? Por que que você acha que eu saí da faculdade de história? Ia ser morto lá. Ouvintes, está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e Luke, use the Force. Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas, eu sou amigo matemático de sempre, e no episódio de hoje, você era o escolhido. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é Gabs, o amigo pinguim de todas as noites e tudo o lado negro encobre. Desvendar a verdade, nós devemos. Então, Igor, você percebe que a gente tem dois grandes convidados hoje. Grandíssimos convidados aí de São um ilustres. são ilustres. Não vou fazer a piada de novo que eu fiz, que ficou muito ruim. Ficou horrível. Ficou do Péssimo, né? lustre. Nível Então, alcoólico total aquele, né? tava gostaria de pesado aquele apresentar dia. então os convidados. Podem se apresentar, convidados, que eu não vou apresentar ninguém, que eu não sou mordomo. E aí, galera, beleza? Aqui é o Fernando do Whatevercast. E a minha frase é que a força esteja com vocês. Ah, sabe por que eu usar essa frase? Sempre tem essa figa. Fudeu. O cara vem tipo. Cara, antes Bom, de vir, então. pergunta pro outro, né? Ô, que frase você vai falar? Aqui é o Matheus, do Whatevercast também. Devem ter ouvido eu lá já. Se... Quem ouviu o ConspiraCast ouviu o Whatevercast também, não sei, né? Vai saber. E tô sem frase porque já usaram a frase que eu usar. Pô, que triste, né, cara? Que Tipo, triste. faz aquela campanha do Criança Esperança pro cara, tá ligado? Doe uma frase, Doe uma para. frase. Se você quer doar uma frase para o Matheus, ligue 0500 2014 001. Para Cadê doar meu duas 500? frases, ligue Cara, usou crack 0500. antes de vir gravar. É a bala que tá apertando aqui a É boca, o tá LSD, amarrando. né? É bala, filho da puta. Fala que A você tá bala tá usando droga. amarrando. Tô mordendo aqui. Eu vou tomar as vezes do Igor e eu vou falar aqui com muito orgulho que o tema de hoje, como vocês podem perceber pela minha maravilhosa introdução, a introdução mais do que maravilhosa do Gabriel e a chinfrim do Igor, que nosso tema é Star Wars e suas intrínsecas controvérsias. É isso mesmo, meu amigo Igor. Mas isso tudo. Depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. E aí, Gabriel, meu amigo pinguim, você pode perceber que estamos bem de e-mails novamente, né, cara? Nossa, novamente não dá nem pra contar nos dedos, né? É, se você for aleijado, não dá, né? Se você tiver o dedo em binário, se você tiver 10 dedos em binário, você consegue cortar nos dedos, né, velho? É. Bom, mas enfim, então... você quer ler algum e-mail aí, cara? Tem alguma novidade na nossa caixa de entrada? Cara, nós temos uma novidade, tá aqui, ó. Veja minhas fotos nua. Enfim. Era só uma piada que já foi usada. Já foi usada de novo. Usa a mesma piada. Lá no Evercast também vocês repetem as piadas? É comum isso? Não. Ele tem mais criatividade. Tem mais criatividade. A gente não costuma fazer muitas piadas, porque se a gente fizer piada, a gente vai começar a viajar em cima dessa piada e a gente vai desviar o assunto. Então a gente sabe que a gente já fez isso. Hoje é o dia da gente viajar, né? Eu acho assim, tem que cortar o salário. Galáxia é muito, muito distante. Tô nem pagando, como é que eu vou cortar meu salário? Opa! caloteiro. Bom, gente, vamos lá então. Recebemos um e-mail com o seguinte assunto. Não tem assunto. Olá, conspiradores. Parabéns mais uma vez pela dedicação. Principalmente pelos artigos que estão cada vez mais bem escritos. Menos o do Gabriel. Vai se fuder. O Conspiracast já está na barra de favoritos do meu Chrome. Isso é uma vitória. Obrigado. E uma dúvida. Aí vem. Qual a diferença entre um Conspiracast e um Conspiradrop? A próxima vez que vocês terminarem o podcast sem falar o tema da próxima semana, eu vou fazer um ataque de DDoS no site. Eu acho que ele realmente fez, porque... Aparentemente. Aparentemente o site meio que caiu ontem. Aparentemente ele se revoltou, ele se super revoltou. É. O nome do cara que mandou e-mail pra gente? É o Gui. É o Guilherme Gui. Freire? Os ouvintes não sabem quem é o Gui. Guizão, Guilherme Freire, grande Guilherme amigo. Freire. Ouvinte fiel, que tava sumido. Nosso Conspiracast recebeu um ataque, nosso site caiu do ar. DDoS. Caiu? Olha aí, pra botar no ar de novo, foi punk, hein? Olha que filho da puta, mano. Mas enfim, responde o e-mail aí. Vai, Igão, fala aí qual que é a diferença entre o cast e o Drops. O cast, ele... Primeiro, né, mano, tem que ser educado, agradecer a porra do e-mail. É verdade, a nossa mãe deu educação pra gente. Eu acho que o Guizão tinha que... Nossa mãe não, porque a gente não é irmão, né? Disso que ele falou pra mim, tá? Eu fiquei magoado agora. Ignorando essa frase do Gabriel que vai ser cortada, Igor, responde o e-mail do cara. Então, Guilherme, o Conspiracast, ele é um programa mais sério, voltado para o tema, onde a gente aborda com uma certa seriedade, uma pesquisa maior sobre o assunto, algo quase como que se fosse um guia para você e para o tema, algo que te desperte a curiosidade depois. Já o Conspiradrop é um programa onde o caos reina. Onde a criatividade maligna de cada participante é instigada no máximo, né? É, onde os níveis etílicos alcançam valores inimagináveis. Onde o Prasódia From Hell with Lasers, ou proibido, é liberado com toda certeza. Claro. E porque... onde a gente pode denigrir nossa própria imagem falando de experiências pessoais. Nossa, não. É, de outras pessoas, porque a gente não nunca foi citado em nenhum... Carlos, Marcos e Gui. É, mas é um programa que é livre. Ele, a censura dele é 60 anos acompanhado dos pais. Com RG. É, com RG, pra mostrar que é maior de idade. Tá, acabou? Tem mais algum e-mail aí pra gente ler? Tem mais um e-mail. Alguém quer ler? Quer deixar os convidados ler o próximo e-mail? Ah, se eles quiserem ler, podem ler. De Rufo Barbados. O e-mail é grande, se vocês não lerem, são bichas. Exatamente. Tá, vamos lá na mensagem. Bom dia para os ETs de plantão. Sou ouvinte de vários podcasts há mais de um ano e tenho que confessar que gostei muito do de você, principalmente esse último de comidas trash. Tive que parar de escutar enquanto trabalhava, eu queria gargalhar e não ia ficar legal, pois tem muita gente na sala aqui comigo. O cara mandou e-mail quando eu tava trabalhando, você vê que o cara tem coisa pra caralho pra fazer. Tem muito trabalho. E o melhor de tudo, o cara conseguiu gargalhar com o nosso Drops. É, a gente ainda vai mandar uma pessoa embora do trabalho dela. Com certeza. O Nirvana é esse, né? É, o Nirvana é esse. Fui demitido porque estava ouvindo Drops. É, deixa o convidado ler o e-mail agora. Carinho feito, vamos para o tapa. Haha. Queria fazer uma crítica, que ao meu ver é construtiva. Poderiam, por favor, diminuir a diferença entre os sons mínimos e máximos durante o programa. Assim evitaria os estouros de tímpanos alheios. Alguns integrantes falam muito baixo e para escutar, coloca o som alto. Quando a vinheta entra, ela reganha tudo. Acredito que muitos ouvintes ficaram felizes com essa mudança. O editor, com carinho, Slap. O que é Slap? É uma palma? É o tapa. É um tapa. É, eu não meto o pé no tapa, né? Eu entendo isso e esse problema já foi resolvido, porque eu caí de cabeça nesse problema e analisei a intensidade dos sons. E realmente tinha diferença entre o som de alguns integrantes, e eu não vou citar nomes pra não ficar chato, e o som de outros. Diferença de alguns decibéis. Mas esse problema já foi resolvido, notem que algumas pessoas estão com um som diferente, então não vai ter mais problemas assim. Gostaria de relatar também uma história minha de comida trash. Eu gosto muito de carne seca e nunca entendi por que as pessoas passavam tanto tempo dessalgando a tal carne. Desalgando, cara. Desalgando. Tirar ali, na verdade, tá faltando um S, mais um S e um L, né? Mas tudo bem. É que nossos ouvintes são assim mesmo, cara. Saudades do e-mail da Bia. Eu pensava, mas esse é o diferencial da comida, banda de boião. Pois bem, um dia resolvi fazer a prova real. Comprei um bloco de carne seca, tirei da embalagem, cortei a peça, que estava muito mais dura do que esperado, cortei em firas finas. Em firas finas. O cara conseguiu um novo tipo de corte aí. Foi uma esfirosfibra. Como se fossem bacons norte-americanos, e mandei bala numa panela com óleo. Tava bonita, cheirosa, e mal podia esperar para comer aquela iguaria. No entanto, a hora que eu dei a primeira mordida, parecia que eu estava mordendo uma barra de sal. Toda a água da minha boca foi sugada pela carne. Senti que um trem de toda a água do meu corpo indo para aquele pedaço de carne. Nesse dia, entendi o porquê as pessoas desalgam a carne. É e-mail mas do para... Drops, não terá clemência. Mas para minha felicidade, aquele bloco de sal era a única... Não, única. É, não tem acento. Coisa que havia em minha casa. Bem, depois de ingerir aproximadamente 500 gramas de sal, decidi que eu poderia desalgar um pouco da próxima vez. Não tive caganeira. Ha! Do mais, tudo certo, gostaria que não parassem de fazer esse ótimo trabalho. Aperto de mão. PS, no site ou blog, entre aspas, tentei colocar o símbolo de conjunto dos vazios, mas o site não aceitou e tive que refazer o e-mail. Obrigado. E um carinha aqui com o óculos e... tá fazendo gesto. Eu não entendi muito bem o porquê do conjunto dos vazios, mas... Eu também não entendi, cara. Acho que é porque a gente é muito útil na vida das pessoas. Ordinário, né? Porque ele não contém ele mesmo. Se você analisar o conjunto dos conjuntos ordinários, o conjunto do vazio não tá presente dentro dele mesmo. Bom, então quer dizer que a gente é fodão. Não, mas enfim, vamos agradecer o e-mail aí do Rufus Barbado. Foi o maior e-mail que a gente já recebeu. Muito obrigado. Cara. Você vê que ali a comida que ele fez, a carne seca, caiu no terceiro tipo, né? Tem o olfato isso. Legal, tem uma visualização legal, mas tem um gosto mortal. É muito parecida com o ovo que eu fiz, né? Diferente que tava bonito e cheiroso. Um ovo salino, né? É, o cara fez um caldo Knorr ali, mano. Pois mas é. Muito obrigado, Rufus Barbado. Obrigado, Rufus Barbado. Obrigado, demais, Rufus do Lenhador. Muito feliz a você. Mas muito obrigado pela dica aí. Você pode deixar que eu já comprei meu headset, tá? Na verdade, eu ganhei meu headset de uma pessoa aí. Mas enfim, pra vocês, ouvintes, que não mandaram e-mail pra gente aí e tá com vontade de mandar, tá que a gente tem que fazer? O que eles têm que fazer, Igor? Ah, agora eles têm que mandar e-mail para contato@conspiracast.com.br. Eu falo com orgulho isso. E se eu quiser fazer uma pergunta? Ele pode mandar para pergunte@conspiracast.com.br. Não recebemos perguntas esse tempo aí que a gente... Na verdade, a gente só teve uma pergunta até agora, né? Na verdade, sim. Porra. Mas assim, e se eu tiver algum retardo mental, eu tiver algum tipo de déficit de atenção, se eu tiver que tomar Ritalina e preconceito Rivotril, aí, hein? E se eu tiver que tomar Ritalina e Rivotril para poder fazer as atividades diárias e não souber fazer um e-mail, não consegui enviar um e-mail. O que, que eu tenho que fazer pra falar com vocês? E acho que assim, interno. Primeiramente você tinha que estar internado, ser uma ameaça à sociedade. Ou você deveria estar gravando, tá sendo editor de um certo podcast que a gente conhece aí, que o cara fala que gosta de batata, que comeu batata sem nada a ver com o assunto, mas tudo bem. Se você tem todos esses problemas que você falou, ou se chama Igor também, dá no mesmo, você pode acessar o Facebook, amado, idolatrado Facebook, o santo dos dias atuais. Tá caindo muito o Facebook, hein? Qual que é a nova mídia social? Orkut. É, Orkut. Yes! Vamos pro Orkut. Vai lá na barrinha de pesquisa, procure ConspiraCast, novamente com o T mudo, não se esqueça. É porque tá? O problema é o T, né? É importante. Esse negócio do T mudo é importante mesmo a gente falar, porque eu tava analisando as informações do Analytics e existem pessoas que pesquisam ConspiraCast com I no final. Então, ConspiraCast com T mudo, não tem mais nada, ó. ConspiraCast. Isso. Na sua barra de pesquisa e aperta ou a lupinha ou o Enter. Como a gente é o primeiro que vai aparecer, dá no mesmo. Você vai aparecer numa página que tem o Johnny como foto de perfil da página e o Johnny como foto de capa da página. Nosso ETzinho mascote. É ali. Dá uma curtida e acessa os nossos links, os nossos redirecionamentos para nossa página original. É importante também falar quando você entrar na página, você vai se deparar com um post pinado. Esse post é muito importante para a gente, porque ele vai doar... Não vai doar. Sua ligação é muito importante para a gente. Não, isso é sério agora. É o post do Conspiracast homenageia. O Conspiracast homenageia é um quadro novo que nós vamos fazer, eu acho. Criado por Michelangelo, né? Sim. Ele e Da Vinci pintando um quadro junto. Vai ficar fodão. O Conspiracast homenageia é um podcast especial que nós faremos uma vez a cada um mês e meio, em que, nesse programa, nós homenagearemos um podcast nacional que vocês, ouvintes, vão decidir através dos comentários desse post que tá pinado. Não das curtidas. Então, ouvintes, não é das curtidas, porque vocês curtem bastante, é legal, mas eu preciso que vocês escrevam o podcast que vocês querem ver homenageado pra poder haver uma votação, né, assim... No máximo, se você quiser curtir alguma coisa, curta um podcast que já foi votado. É, que aí a gente... citado. Aí a gente vai computar como dois votos. No momento, tá empatado, então a gente não vai... É empatado entre dois podcasts, né? Pode... Vamos falar aqui os podcasts que tá empatado, né, Igor? Isso, é importante que aí o ouvinte, se quiser, vota, ele vai saber como é que tá. Tá empatado entre o MRG, Matando Robôs Gigantes, que acho que todo mundo conhece, e o... inclusive foi o Tanish que votou no MRG, e Overcast, a série Verdades Absurdas, que o Thiago Santos votou. Então tá empatado entre esses dois. Então se você quiser desempatar ou se você quiser piorar a situação e votar em um terceiro... É, só não vote no Conspiracast, tá, gente? É, porque senão vai ser... Fazer um conspira homenagem do próprio... Aí é uma punheta, né, velho? Quando você... Nossa, que dó, velho. Banhetão no episódio, tá ligado? Não, então, mas assim, entrem lá no post, votem, por favor, é importante para nós o seu voto. Pra vocês também, se vocês querem ver. Ó, e eu preciso dizer que eu estou maravilhado. Eu achei que o Nerdcast ia ganhar de lavada, mas estou vendo que novos podcasts estão surgindo. Isso é muito bom. Tem um podcast que eu gosto bastante, que chama-se Whatevercast. Inclusive, eu queria abrir o espaço agora pro grande Matheus e pro grande Fernando fazer o jabá de vocês aí. É importante, façam o seu jabá. Faz a divulgação aí de vocês. Oi. Então, pode votar na gente lá também pra fazer homenagem, se quiser, né? Whatevercast. Se você ainda não curte a gente lá no Facebook, facebook.com/whatevercast, eu acho que o povo deve ter problema pra escrever o whatever também, né? É, coisa em inglês é sempre difícil. É, então, né? Bom, pela primeira vez, eu acho que nem no Whatevercast a gente fez isso, vou soletrar aqui como é que se escreve. É segunda vez que eles soletram aqui no nosso. É a segunda, né? Porque nossos ouvintes, eles têm um, sabe? Botamento severo. WHATEVERCAST. Então, você pode falar. Tem o nosso Twitter também, que é @castwhatever, que é o contrário, porque já tinham usado outro nome lá. Tem o nosso site, que você vai encontrar todo o nosso conteúdo que a gente coloca lá, que falamos sobre cinema, tecnologia, games, séries, além dos nossos conteúdos, que em breve vai ter mais novidade aí pra preencher toda semana. E que é o www.whatevercast.com.br. Ótimo site, né? É isso, maravilhoso. Não, adoro. Excelente. Isso nos faz lembrar que a gente não falou do nosso site. É isso que eu ia perguntar. Cara, me deu uma vontade de ouvir música. Música? O que eu faço? Cara, se você quer ouvir música, você pode ir no site, presenciar uma postagem nova, e eu posso dizer uma série de postagens novas que estão por vir, chamada Awesome Mixtape. Ideia de quem? Ideia do nosso amigo Lucas. Gênio, o que é essa Awesome Mixtape? Explica pra mim, então. Explica aí, Gênio, vai lá. Então, primeira coisa que você tem que entrar no nosso site chamado conspiracast.com.br. Você entra lá, você tem acesso direto aos nossos artigos, ao nosso conteúdo, aos nossos episódios. E vai ter uma categoria ali em cima, uma aba chamada Awesome Mixtape. O que, que é isso? A ideia desse tipo de artigo é você ter a mesma sensação de você pegar aquela fita mix que você fazia. Aliás, você não sei se você fazia, mas... Se você praticamente for... tinha esse hábito de você gravar várias músicas numa mesma fita e colocar pra ouvir. E aí, essas músicas que a gente pega, a gente faz uma seleção, porque aqui na nossa equipe do Conspiracast a gente tem um gosto refinado musical. Então a gente faz uma seleção pra você aí de sugestão. Então você pode simplesmente, quero ouvir aqui a trilha sonora da Friendzone. Clica lá e você vai ser imerso na atmosfera. Enfim, na atmosfera que a fita quer trazer. Então é realmente um projeto de imersão musical. Então, por ver várias coisas novas. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Star Wars foi uma experiência para quem assistiu que de alguma forma mexeu na sua vida. Foi icônica. Você vai assistir Star Wars e você tem uma reação. É um filme, cara, que vai te provocar. Então, eu queria saber pro pessoal aí, que todo mundo que tá participando aqui do cast, eu queria saber quando foi, qual foi o filme e o que você sentiu quando você assistiu a primeira vez o Star Wars. Então vamos começar com o nosso amigo Igor, o editor. A primeira vez que eu vi Star Wars, acho que vocês vão se lembrar, foi no vindouro ano de 2008. Quando a explosão nerd se deu no Brasil. Vocês lembram dessa época? Sim. Então era... Tava no segundo colegial na época. Era nerd pra tudo que é lado, e o Brasil descobriu o blog, descobriu o podcast, descobriu o nerd. Então a Band, assim, eu sou uma pessoa, eu tenho 19 anos, eu sou novo, então eu não tenho como ter visto Star Wars quando passou no cinema. Então a Band, ela passou os 6 filmes em seguida, toda semana ela passava um. Como naquela época eu já tinha descoberto a nerdice em mim, parece até, né, eu fui assim, falei... First I was afraid... Então, aí eu falei, nossa, Star Wars vai passar. E eu era novo na época, eu não conhecia Torrent, nada pra baixar o filme. Você era novo? É, ué. Coisa que você é velho hoje. Não, mas eu era mais novo, né? Ah, tá. Deixa o cara contar, mano. Aí eu era criança quase, pô. Foi em 2008. Enfim. E aí eu falei, poxa, Star Wars vai passar na Band. Eu já conhecia, vou assumir. Eu conhecia muito por causa do Nerdcast. Eu falei, nossa, vai passar Star Wars. Vou assistir. Quando eu assisti, eu gostei muito. Só que eu não entendi direito. Eu já tava meio vacinado da trilogia nova, só que eu não entendia por quê. Então eu meio que gostei. Achei legal as lutas, os efeitos especiais eram muito bem feitos. Só que assim, eu não conhecia nada. Eu vi eles em sequência. Aí chegou nos três antigos, no 4, 5, 6, eu assisti, só que eu não entendi muito bem. Aí há um pouco tempo atrás, eu peguei pra rever. Depois de ter crescido, já ter estudado mais. Aí eu entendi por que a trilogia nova, é difícil falar os três novos e os três velhos, por que a trilogia nova ela é ruim e ela tem algumas falhas, e por que a trilogia antiga ela é muito boa. E aí agora, pra fazer o programa, eu reassisti de novo a trilogia clássica. Reassisti de novo, cara, você vê que... Eu já tinha visto uma vez. Agora eu já tinha reassistido, reassistido uma vez. Agora eu reassisti de novo. Entendeu? É, origem esse programa. Nossa. Aí agora eu vi por que a trilogia clássica é tão boa e a trilogia antiga ela é falha em alguns pontos. Antiga, a trilogia nova, eu me confundo com essa porra. Episódios 1, 2 e 3 são falhos em alguns pontos, episódios 4, 5 e 6 são bons pra você. O antigo que é novo e o novo que é antigo é uma coisa. Enfim, ok. Agora eu passo a bola para um convidado, Matheus. Qual e quando e como foi a primeira vez que você viu Star Wars? Como foi a primeira vez? Sabe que eu pergunto, tipo... É, Penélope, né? Ponto P. Só que é ponto C, porque é do Conspiraqueiros. Olha, na verdade, como eu já tinha falado antes, eu sou péssimo de data e nome, então eu não lembro qual que foi a primeira vez que eu assisti, mas eu sei que eu assisti primeiro a segunda trilogia, e depois eu vi a mais antiga, que é a primeira, né? E eu curti pra caramba também, mas assim, eu só não entendi, que depois a gente até conversou sobre, por exemplo, por que que o criador da história lançou primeiro o episódio 4 e, tipo, começou lá. Você entra no cinema, vê se a pessoa tava lá em 77, aí começa a assistir o filme e aparece lá, episódio 4. Aí fala, puta que pariu, cadê? 1, 2 e 3. Mas eu acho que se eu não me engano, e eu posso estar falando uma merda inacreditável, quando lançou, não era episódio 4 o nome, se eu não me engano. Quando foi lançado, na verdade, ele tinha só Star Wars, Ameaça... Uma Nova Esperança. Não tinha numeração. É, não tinha numeração. A numeração veio depois. Mas depois em, tipo, quando? Quando ele lançou a nova trilogia. Quando ele lançou Ameaça Fantasma. Porque ele tinha história em quadrinhos, mas ele não tinha história cinematográfica. Ele sentiu a necessidade disso. Que realmente ficou faltando. Pra quem não acompanha, quem não leu os quadrinhos, não buscou, ficou faltando mesmo um porquê de tudo aquilo que acontece, do 4, 5 e 6. Que isso vai previndo depois. É, mas então, agora eu vou pegar a bola que tava com o Matheus e vou passar pro nosso amigo, outro convidado, Fernando. Ó, galera, isso aí. Bom, primeiramente, assim, eu assisti a segunda trilogia, né? Que é a de 2001, feita em 2000. Eu assisti a segunda trilogia e só depois eu fui assistir a primeira parte. E a primeira parte eu assisti em VHS. Talvez o pessoal mais novinho não tenha pegado essa época de VHS. É. Mas aí eu ainda peguei o finalzinho dessa tecnologia, entre aspas. Foi quando meu tio trouxe... Chá de fita. É, de fita, cara. Aquela que você tinha que abrir. Às vezes, quando o cabeçote dava problema, eu tinha que abrir o negócio e passar algodão com álcool, né? negócio. Passava cotonete pra limpar. É, cotonete. Era uns bagulho assim. O pior é que quando você alugava fita cassete... Tinha que rebobinar, né? Tinha que rebobinar. Aí vinha marcado, né? Por favor, rebobine antes de devolver a fita. Rebobine, por favor, né? Aí é um bagulho que todo mundo passou. E não vale mentir. Quando era criança e novinho que viu um DVD pela primeira vez. Vocês pensaram em rebobinar um DVD? Eu rebobinei o DVD. Não. Todo mundo, mano. Tipo, hora que acabou que tava nos créditos, eu botei pra rebobinar. Quem que não fez? Cara, eu comecei a voltar o filme inteiro. Eu fiquei vendo o filme voltando. É, tipo, fiz isso. Minha mãe falou, não precisa mais disso agora. Não? Porra, que bosta. Aí o meu tio trouxe a primeira trilogia, que é aquelas antigonas, ele trouxe em VHS que ele tinha comprado. Aí eu peguei aquela versão que era remasterizada, né? Que eles tinham refeito as cenas e tal, tinha dado alguns acertos, assim. E eu assisti. E eu acho que, como eu já havia dito, clássico é clássico, entendeu, cara? Eu acho que a segunda trilogia, ela é boa, só que a primeira é muito melhor. Eu não sei, eu acho que a primeira, ela tem um tempero diferente, não sei dizer. É que a primeira, ao meu ver, e ao que eu estudei, até tem um artigo meu no site, vocês podem ver lá mais. A primeira, ela é muito baseada em conceito. Ela te passa o conceito do herói, o crescimento de um herói, que seria o Luke. E ela te passa o conceito da força. Força é algo que envolve nós, envolve os objetos, surround us, bind us, que o Obi-Wan fala. Ela te passa todos esses... É o Yoda que fala, tá? Não. Mas, enfim. É o Obi-Wan que fala, sim. Quando ele encontra o Luke no primeiro episódio. Ele fala o quê? Sério, eu acho que a primeira trilogia, ela foi melhor porque o que acontece? Sabe que em 2000 tinha muito mais recursos de efeitos especiais, muito mais tecnologia do que na época que foi lançado aqueles primeiros. Então, eu acho que esses primeiros, eles são mais focados nos personagens, entendeu? Como você falou, a questão do herói e tal. Também, eu tava lendo aqui que o George Lucas, ele resolveu gravar os três últimos porque ele jogava mais interessante e reconhecia neles aspectos que cativaram o público na época. Porque na época, esses três que foram gravados, tinham mais a ver com a cultura da época. Uhum. Foi por causa disso também. É, se você pegar os três primeiros, tem muitos elementos, não infantis, mas, tipo, eles não são tão... profundos em questão de história. Até a queda do Anakin, quando ele se transforma em Vader, é um arco de anti-herói muito até fraco. Uma pessoa que seria um Darth Vader muito melhor, que tem um arco de anti-herói desenvolvido muito bem, é o poderoso chefão, o Corleone. Então, cara, a minha primeira experiência com Star Wars, por incrível que pareça, eu tinha uns 10 anos de idade, e foi exatamente o episódio 1, Ameaça Fantasma. E eu fiquei, assim, eu fissurei na série, eu assisti o episódio 1, achei muito louco, e até minha mãe e meu pai falaram, nossa, como, né? A gente assistiu isso quando lançou no cinema, quando acabou de lançar no cinema, ele não era nascido, ele tá gostando do que seria o início, a continuação da série, que na verdade é o início da história, né? Então eu fissurei pelo episódio 1, graças ao episódio 1. Você assistiu com 10 anos? Eu assisti com uns 10, 11 anos. Que é mais ou menos a época que foi lançado o episódio 1. Uhum. Episódio 1, se eu não me engano, é de 99 o lançamento. 99, 2000. 10 anos foi em 2002, então já passou na TV, inclusive. Nossa, eu fissurei. Achei incrível. Eu gostei muito da história por conta das lutas do... que o próprio Anakin fazia já quando criança ali. Aí eu assisti clássica trilogia. Logo depois de assistir o 1, eu assisti a clássica trilogia. Então eu vi o 4, 5 e o 6 nessa ordem. Que meu padrinho pegou também um VHS e botou pra eu assistir. Eu adorei. Eu achei muito massa. Por conta da história, do contexto, das surpresas que ficavam guardadas durante o episódio 4, 5 e 6. E quando você assiste o episódio 4, 5 e 6 primeiro, fica uma surpresa. São várias surpresas, na verdade. A questão de você descobrir que Ben Kenobi, na verdade, é Obi-Wan. Essa daí é Ben Kenobi, é Frodo Bolseiro, né, cara? É, Frodo, tipo... Monteiro. Exatamente isso. Você descobrir que você fica o tempo inteiro odiando o Darth Vader, e de repente você descobre que ele é o pai do Luke. Aí você torce o filme, a trilogia inteira pelo Luke ficar com a Leia... E você descobre que eles são irmãos no final. É, meu. Eu também tive essa sensação, cara. Sabe? Mas eu achei legal isso, porque deixa você muito assim, porra, será? Não. Mano, eles são irmãos? Como? É. Não, mas na verdade, eu já tive a sensação foi diferente. Eu sempre achei que eles eram irmãos. Eles só não sabiam. Sim. A Leia fala. Ela fala que sempre soube. É, então. Aí ela pega e fala, eu sempre... Não, calma aqui. Ela fez isso pra passar ciúme no Han. Não, ela fez isso porque ela é muito amiga da Cersei Lannister, então... Incesto? É. Toca Rays of Castamere, né? Enfim, né? E depois eu assisti os dois que lançaram por último, né? Que foi o episódio 2, o Ataque dos Clones. O episódio 3, A Vingança do Sith. A Vingança do Sith eu fui ver, inclusive, no cinema. E eu falo que foi uma experiência nerd muito massa. Eu tinha 14 anos na época, 13, 14 anos. Lançou, acho que era 2005, 2006. E eu fui no cinema. Cara, foi muito... Inclusive, na época eu falei pra minha mãe que eu ia assistir um filme mais infantil, sabe? Porque era censura 16+. 16 anos, mas eu já tinha uma cara mais velha, já tava começando a fazer a barba, os caras deixaram eu entrar de boa. E eu achei muito massa que eu era o mais novo da sala, praticamente. Até porque a censura era 16, né? Não, mas marmanjo de 20 e 30 anos. Tipo, não tinha povo de 16 anos. É porque foi a galera que quis ver o... Que quis ver realmente a ascensão do vilão e a morte do herói, na teoria, né? E, cara, nesse momento, eu falo pra você que tem uma cena do filme que eu tava até comentando hoje com o Lucas mais cedo, que é uma das cenas finais do filme, e é uma cena até bem, bem foda, bem emocionante. Mostra a Padmé sendo cremada, teoricamente morta pelo Anakin, que na verdade era o Darth Vader, e ela tá com o amuleto que o Anakin dá pra ela no primeiro filme. E naquela cena, é engraçado você ver, porque eu tinha 13 anos, eu era um moleque, um menino, eu dei uma fungada como quem quer chorar e não chorei. E de repente eu comecei a ouvir um monte de fungada do meu lado, e eu olhava pro lado todo mundo chorando no cinema. E tipo, marmanjo de 30 anos. Então, isso foi ridículo, mas... Eles estão chorando pela trilogia, pelo filme, né? Não sei, mas eu vi os caras chorando. Então, as minhas experiências com Star Wars foram muito marcantes, as primeiras trilogias, né? Acho que foram muito legais de serem vivenciadas. Foi assim que foi minha história com Star Wars. Começou assim e eu virei um fã incondicional, né? Acho que uma das coisas que me atraíram pra assistir Star Wars foi justamente o vilão Darth Vader, cara. Porque eu já tinha visto vários trailers do Star Wars, digo, o Star Wars antigo. Vários trailers e tal, e aqueles memes, né? Eu via muito, né? História em quadrinho, eu já cheguei a ver. E eu vi aquele cara com aquela capa preta e tal, meio que, sei lá, o cara todo com uma máscara, assim. Eu pensava, meu, que porra que é essa, velho? E aí, gostando que foi ele que me atraiu pra assistir o Star Wars, velho. Acho que ele atraiu quase todo mundo pra assistir Star Wars, né? Não, porque, eu não sei, ele é um vilão muito... Foda. Muito conspira, sei lá, muito misterioso, entendeu? Ele, os atos de vilania dele, ele tipo, não é... Ele mata as pessoas, mas o cara não é o Venom que ele mostra. Ele é um vilão mais calmo, mais polido. Ele mata por prazer, primeiro, né? Ele mata, né, cara, por necessidade. Foda, né? E outra coisa, acho que a gente fica meio que se perguntando é pra saber como que é a cara dele, porque tem aquela respiração e tal, aquele negócio que ele faz pra respirar, aquela máscara, aquele negócio, tipo, aquela capa preta, você fica imaginando, meu, será que é um ser humano? Será que, sei lá, é algum ET? Será que tem 10 olhos isso aí? No final das contas, você descobre que ele é só um ser humano que tá todo deformado, né? Você puxou um negócio legal aí, Gabriel. Esse negócio da deformação dele. Mas eu vou segurar pra não... Ah, eu acho que eu fui mais diferente do pessoal aí, porque o pessoal, todo mundo assistiu ou o primeiro da primeira trilogia, ou o primeiro da segunda trilogia, né? Você assistiu direto o episódio 3? Você assistiu o episódio 6. O primeiro episódio que eu assisti foi o episódio 3. Ah, chupa, Igor! Que foi a Vingança do Sith, né? Então foi o primeiro episódio que eu assisti. Primeiro que o meu pai já assistiu Star Wars, então quando eu era bem pequenininho eu lembro de ter assistido com ele algumas cenas, mas como eu não prestava atenção em nada e dormia durante os filmes, eu não assisti inteiro. Mas aí depois me veio o interesse, e eu não sei quanto tempo foi atrás, mas eu peguei e assisti. O primeiro episódio que eu assisti foi o 3. E aí eu fui assistindo os filmes de uma forma quebra-cabeça de assistir, cara. Eu assisti primeiro o 3, depois assisti o 2, depois assisti o 1, depois assisti o 4, o 5 e o 6. Nossa, você fez uma ordem reversa pra depois fazer a ordem normal. Isso, então eu voltei tudo, eu fui descobrindo as coisas que aconteceram antes, pra depois eu descobrir o que aconteceu depois, entendeu? You do not yet realize your importance. I'll never join you! Don't make me destroy you. Você falou logo no começo que das trilogias, né? Que é uma trilogia. É. Você não errou, porque é uma trilogia. Só que tá se tornando uma trilogia de trilogias. Vai ter o 7, 8 e 9? Vai ter o 7, 8 e 9. Cara, só uma questão que a gente tava falando do Darth Vader. Tem, eu não sei... Na primeira trilogia, eu não sei se é no Retorno de Jedi, que tem uma hora que o Darth Vader tá lutando com o filho dele, né? No caso, lutando com o Luke. E aí uma hora que ele vai matar o Luke, o mestre do Darth Vader, que é aquele governador lá, sei lá. Darth Sidious. Isso, Palpatine, esse mesmo. Ele fala pro Darth Vader matar o Luke. Vai, ele chega no Darth Vader e fala, Vader, mate o Luke, não sei o que, e o Vader é só dar uma espadada nele que teria matado, mas nesse momento parece que a gente percebe que o Darth Vader, ele não é, assim, no fundo mesmo, ele não é do lado negro da força. Ele é do bem. Aí não sei é se vocês falo... lembram dessa cena. Sim, o grande defeito, na verdade, do Darth Vader, que no caso é o defeito do Anakin. É que ele era um cara de muita paixão. E muito então, orgulho. Ele ama o filho dele. No fundo, ele não é ruim. Tanto que no final, ele se redime. Se é o mártir. Ele se mata pra poder ver o próprio filho, né? É o arquétipo do mártir. Exato, porque veja O plano dele pra pegar pra achar o Luke e ir atrás dele, na verdade, é pra que ele juntasse a força dele com a força do Luke. Sim, sim, mas se você for ver pelo lado negro da força, ele mataria o próprio filho, entendeu? Porque o lado negro da força, tipo, o cara é mal, muito mal. Daí o choke ali já. Tem a regra de dois, né, cara? Não fala isso não, que a gente vai falar isso daqui a pouco. Inclusive, eu tenho uma observação aí, que eu assisti no filme, depois de saber da regra de dois, eu... É, ele é falado. Então, eu quero entender um negócio aí. Não, beleza. Vou falar que eu tô lendo o livro. A gente pode perceber que todo mundo teve experiências boas com Star Wars e que assistiu aqui, pelo menos todo mundo aqui assistiu todos os filmes, né? Sim. Como não ter uma experiência boa com Star Wars? Eu pergunto basicamente assim, mesmo que seja só com um filme, que você não goste da nova trilogia, como não ter uma experiência boa com Star Wars, cara? Star Wars é foda pra caralho, mano. Eu gosto muito da nova trilogia, sim, e eu depois eu vou falar por quê, porque eu não quero queimar meus argumentos agora. Eu também vou usar isso, porque, inclusive, o Fernando falou dá gancho pra porque que a nova trilogia é muito boa. Vai. Sim, e outra, só mais uns detalhes pra gente combinar sobre por que a obra é tão foda. Além de toda essa produção aí e tudo que a gente já falou, cara, a voz do Darth Vader James Earl Jones. É o mesmo cara que faz o Mufasa do Rei Leão, cara. É uma voz muito forte. Voz muito foda. Mano, mas aquela você voz... sabe que o verdadeiro ator, se não me engano, o verdadeiro ator do Darth Vader, ele é escocês, na verdade. E eles gravaram um filme com a voz desse escocês. Pois é, a voz era pior que da primeira trilogia. E a voz dele, quando o Lucas foi assistir o filme montado, era muito feia. Tipo, era muito... Era fina, né? Era fina. Eu assisti. E aí eles resolveram colocar o Earl Jones, né? O James Earl Jones fez Conan também. Sim. Porra, outro cara. A voz do cara era fina. Eu lembro, eu assisti um corte das cenas que foram gravadas no... Porque quando eles foram gravar, foi interagido com a voz do ator mesmo, que interpretou o Vader. Depois eles foram dublaram na perfeitamente, né? O James Earl Jones que dublou, né? Mas, cara, a voz grossa, ela imprime mais autoridade. Sim, ainda mais naquela roupa, né? Porque nossa, realmente. De não ter expressão, então, é uma máquina falando com vocês. É a voz que tem que ser foda, né? Eu acho que o Darth Vader, ele é um vilão perfeitamente constituído, cara. Se você ver a voz, você não vê o rosto dele, é uma roupa totalmente diferente. É aquela máscara, mano. Ele tá de preto. A máscara, se você parar pra ver, a máscara do Darth Vader, ela tem uma... Aparentemente, a fisionomia dela uma fisionomia já brava, né? Ah, brava. É uma fisionomia feroz, né, que ele tem na máscara. E tem todas as questões do príncipe, né? E é uma máscara Kabuto, né? Falando em versões, vocês assistiram a versão que saiu do Blu-ray da primeira trilogia? Oi? A antiga, você fala. É, a primeira trilogia, a antiga, 77. Então, aí que tá o detalhe. Eu não vi Blu-ray. Eles reeditaram algumas coisas e colocaram coisas da segunda trilogia na antiga. É a versão do... o sexto filme, o Retorno de Jedi, com o Hayden Christensen, ao invés do seu Alec Guinness. Eu não acho que isso é legal. Mas eu gostei de ver o Hayden lá. Sabe assim, pelo menos pra mim que viu os trilogias. Eu acho que assim... Gostei em termos e não gostei em termos. É porque quando o Darth Vader morre, ele já tá velho, né? Então não tem a mesma cara de quando ele... É que na verdade, aonde que vai as analogias? Ficaria legal... É bom com o Vader, porque é o clássico, é com o Darth Vader... Sem a máscara, então ele é o Anakin de novo. Que isso é o retorno do Jedi. Não é o Luke se tornar um Jedi, é o Anakin Skywalker vencer o Darth Vader e voltar a ser Anakin. É, tem muita gente que fala que o retorno do Jedi não é porque os Jedi vão voltar. É porque Darth Vader voltou pro lado Jedi. Isso foi explicado, inclusive, pelo George Lucas depois. Uhum. Ele falou, a grande contradição é que todo mundo acha que o retorno do Jedi é o Luke se tornar um Jedi e refazer a Ordem Jedi. Não, o retorno de Jedi é quando Darth Vader deixa de ser Vader e volta a ser Anakin. Porque, na verdade, tem uma coisa aí pra falar. Luke nunca virou um Jedi. Na teoria, o Darth Vader também... O Anakin também nunca virou um Jedi. Também nunca virou um Jedi. Então não tem nenhum Jedi ali no meio. Mas é que assim, o Anakin só não virou Jedi porque ele não fez o exame a tempo. Ele acabou se tornando um Sith antes. Mas quando ele venceu e tal, então... Na teoria, o retorno de Jedi é isso. Então, o que o Lucas fez, o George Lucas? Vou colocar o Anakin da segunda trilogia pra mostrar pra todo mundo, pra desmistificar o retorno do Jedi. Jedi, pra ninguém pensar que é o Luke e todo mundo saber. Não, quem tá retornando, o Jedi que vai retornar é o Anakin Skywalker. É, mas mesmo assim... Junta os três Jedi mais fodas que já existiram. Mas mesmo assim, ficou, eu achei que ficou estranho, né? Porque, tipo, o cara morre velho e ele aparece ali novo. Novinho. Na verdade, é a conservação do espírito dele, né? O estado que o espírito dele resolveu se conservar. É a mágica Sith. O Anakin se conserva e o Obi-Wan envelhece de uma maneira inacreditável, não, né? Não, a última forma que o Anakin tinha como Jedi era aquela. E a última forma. A última forma que ele tinha como Jedi era ele novo. Depois ele virou Sith. E foi a forma que ele gostou de quando ele era Jedi. Ele queria que todo mundo lembrasse dele Jedi daquela forma. A forma mais sábia do Obi-Wan Kenobi foi a forma dele velho pra caramba. Não, mas eu sei, mas de um filme pro outro ele envelheceu de uma maneira inacreditável, né? É que o Obi-Wan já tinha seus 40 anos na segunda trilogia. Quando termina, ele tem indícios dele ter seus 40 anos. 35, eu li, oficiais. Então, informações oficiais. 35 pra 40 anos, né? Então ele tava beirando 60 quando começa a primeira trilogia. Ele era um cara que... Mas tem outra coisa que eu queria comentar. É o seguinte, a primeira trilogia, que é a clássica, eu vou falar clássico e nova, tá? Pra ficar menos confuso essa porra toda. A trilogia clássica, cara, ela é focada, eu não sei, deveria ser focada no Luke, certo? Uhum. Só que assim, eu tenho um grande preconceito com o Luke. Eu realmente não gosto dele como protagonista. Porque quem rouba a cena da trilogia clássica, não sei se vocês concordam comigo, mas quem rouba a cena é o Han Solo. Sim. No máximo a Leia. Ele que tem o carisma, ele que tem a pegada. O pessoal, geralmente, quem que tem as viradas mais importantes é o Han Solo. Ele que contribui pro desenvolvimento. Aquele ator parece meio fogo-mongo, sei lá. Então, o Luke, pra mim, parece um cabaço. Não, mas... ele fica, tipo... De certa forma, ele é um papel a lá o que acontece em Harry Potter. Eu adoro Harry Potter, mas o Harry Potter... De certa forma, ele copia muitos estereótipos, muitas coisas que acontecem no Star Wars. Copia muitas obras. Sim, copia e foda-se, eu gosto do mesmo jeito. Uma delas é o fato de o melhor amigo do herói protagonista. Principal, do protagonista, ser o cara que provoca as grandes viradas. O principal é o cara que vai lá e faz. Mas tudo acontece por conta do melhor amigo. Ou da família do melhor amigo, no caso de Harry Potter. Mas outra, quem tinha mais saber fazer, quem que tinha mais a malícia mesmo, a malemolência... O swing. Quem era menos cabaço? O swag era o Han Solo, cara. É, mas... porque ele era um piloto contrabandista interestelar, então, acho... né? Não, sim, mas pra mim, esse é um dos motivos pelos quais o Luke é menor do que o Anakin. Ah, o Luke segue todos os passos da jornada do herói certinho, cara. Você consegue bater os 12 passos certinho na história. Sim, cara, mas ele não faz a questão de ser o herói. Ele não é o destaque. É, então aguenta aí que a gente vai brincar disso aí. You do not yet realize your importance. I'll never join you! Don't make me destroy you. Eu vou defender o Luke, tá? Ele é fodão. Ele é fodão. A gente não pode negar disso dele. O Imperador queria ele. Não é fodão, não. O Imperador queria ele pra... Ele é fodão. Mas é que assim, por que que ele não é tão fodão quanto o Darth Vader, quanto o Anakin, quanto o Yoda? Dai. Porque o treinamento Jedi dele se inicia quando ele tem em torno de seus 25 anos. Então, a força na família dele é muito poderosa, mas ele vai começar a treinar como Jedi com 25 anos. Tipo aquela pessoa que começa a aprender inglês já velho, né? É. Nunca então é fragmentado já, até ele conseguir dominar a força, vai levar um tempo. E de uma trilogia, durante a primeira trilogia se passa cerca de 10 anos. Então assim, ele começa com seus 25 anos, ele vai treinar com o Mestre Yoda, mas ele não treina 10 anos com o Mestre Yoda, ele treina 2 anos durante o segundo filme, mais ou menos ele treina 1 ano durante o segundo filme, né, que é o episódio 5, e ele treina mais 6 meses, nem isso, durante o episódio 6. Ah, mas também vão contar que o Yoda na trilogia clássica, ele parece que cheira cola, né? Ele não, usou crack, né? É porque ele também não, tá ele num tá planeta. Loucão, mano. Ele tá num planeta. De droga, né? Certeza. Pântano, de pântano. Ele tá num pântano. Não, no planeta do Yoda, na hora que você chega, a primeira coisa que você ouve é Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. É um pântano, uma plantação de maconha. É, não é maconha. Mas é um pântano, entendeu? O cara come pasta base pela manhã. O cara vive sozinho, ele não tem com quem conversar. Ele ouve os ensejos da força, mas mesmo assim, né? Você fica louco, você só tem a força pra conversar e a força fica falando, siga seus instintos, porra. Aí você fica louco, velho. Você vai cagar o dia inteiro. É, ficou gagá, né, velho? O treinamento dele foi meio falho nessa questão aí. Ele foi treinado por um cara... O Yoda foi o Sr. Miyagi, cara. Ele primeiro foi treinado por um cara que morreu, cortado cortado ao meio e desapareceu. Quem que tá falando? É verdade, né? Ele, tipo... Não, ele não, ele nem foi cortado ao meio, ele desapareceu antes. O sabre de luz bate nele, ele desaparece e vira um espírito. Nem bate, ele vai encostar, ele puf, ele some. Foi aquilo, foi um golpe pra mim, hein? Muito tosco aquilo lá. Eu acho que ele vai aparecer. Eu tenho pra mim, é que eu não me lembro relacionado aos próximos episódios, o que eu li sobre o Obi-Wan, mas eu tenho pra mim que eles vão dar um jeito de meter um Obi-Wan no... Porque o maluco sumiu? No episódio 7 e 9. E parece que foi programado, né? Porque ele até deu uma olhadinha assim, aí... É, ele falou assim, agora é com você, eu vou morrer agora. Igual o Didi, aguarde, confie, sumiu, né, mano? É tipo, ele ainda, você ainda vê que ele levanta a mão, ele tira o... ele recolhe o sabre de luz. Ele dá uma força, fecha o olho, respira e some. E fala, vai, Vader, bate em mim que eu vou fazer o teatro. E aí o sabre de luz cai recolhido em cima da roupa dele. Já que a gente tá falando do Obi-Wan, a trilogia nova fez o Obi-Wan se tornar um grande mentiroso, né? Bom, então fala aí, quais são as falhas da trilogia nova, o Igor? Então, vou falar das mentiras do Obi-Wan. Porque, assim, seu pai pediu pra eu te entregar esse sabre de luz, coisa nenhuma, né? É verdade, não pediu. Eu cortei o seu pai em 3 pedaços e peguei o sabre de luz dele. Olha só que legal. Não, ele não cortou o pai dele em 3 pedaços, ele cortou o Darth Vader em 3 pedaços. Na mesma. Não dá na mesma. Ah. Não dá na mesma. Deixa ele falar, mano. Vai. O cara quer achar uma forma de... Vai, continua aí. É aqueles caras que não deixam você dar todo o argumento pra depois rebater. Ele quer falar junto. Continua aí. As pessoas bárbaras e não civilizadas, cara. Eu acho isso tão... É. Vai andar de Igor, de Bizo, Lucas. Quem treinou o Obi-Wan? Qui-Gon Jinn. Certeza? O Yoda foi mestre do Kahn. Ele fala que o Yoda... Não. Ele fala assim. Ele fala pro Yoda. Eu também era velho quando eu comecei a treinar. Quando você começou a me treinar. Mas você vê, na nova trilogia, que o Yoda treina todos os novos Padawans. Até entregar o Padawan pra um mestre Jedi, pra ele aprender, pra ele fazer o treinamento profundo, o Yoda é quem treina todos. Episódio 2, a hora que o Obi-Wan vai falar sobre o sistema de Kamino. Pode crer. Ele fica numa sala dando palestra pros menininhos. Com os Padawans. Isso é exatamente. Mas isso é um negócio que não precisava ser feito. Vocês concordam? Por que ele alterou uma coisa que ele fez no próprio filme? Não precisava. Ele poderia ter colocado o Yoda treinando o Obi-Wan. Ficaria muito mais legal ele dar uma adiantada na idade dele. Esse cara é muito mais legal até. E o Obi-Wan seria um cara muito mais foda, porque ele foi treinado pelo Yoda. Enfim. Mas o Obi-Wan é muito foda já. O Obi-Wan foi treinado pelo Qui-Gon. Pelo... O Qui-Gon foi treinado pelo Dukan. Foi treinado pelo Ra's al Ghul. Que é o Dukan. Não, que é o Qui-Gon. Ah, tá, não. Tô falando assim. Ele foi treinado pelo Qui-Gon. O Qui-Gon foi treinado pelo Conde Dukan. O Conde Dukan foi treinado pelo Mestre Yoda, que ele era um Jedi antes de ser um Sith. Saruman, né? Isso. Então, foi... por transitividade, ele foi treinado pelo Mestre Yoda também. É tipo aquele negócio... O cara fica relacionando Batman, Begins com o Senhor dos Anéis e tenta chegar em Star Wars. Toma no cu, Igor. Não, mas tem algumas falhas. Eu gosto. Agora eu vou falar a minha opinião pessoal, já que a gente começou. Eu não gosto da... O povo das tão quietos, eles caíram? Não. Estamos aqui. Pode interromper a gente se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Manda a gente tomar no cu, gente. Não precisa ter medo, não. Cadê? Não, vai tomar no cu aí. A hora que eu pensar alguma coisa, eu falo, pode deixar. Vai tomar no seu pod de corrida. É, seu pai era um grande piloto, conhece uma criança. Não, mas o Anakin prova que ele é um grande piloto. Ele ganhou da mosca lá, porra. Não, ele não era uma mosca, era o Sebulba. Aquilo não é uma mosca, mano. Ele não é uma mosca, ele não tem asas. O Sebulba não tem asas. Se você cortar as asas de uma mosca. Não fica igual aquilo. O Ato fica... referência, mano. Ninguém o Ato fica. O Ato fica igual... Eu não peguei mesmo. O Ato fica igual uma mosca, se você cortar as asas dele e da mosca. Ok. Cara, ele é um grande piloto. Realmente, o Anakin era um grande piloto. Isso é mostrado no episódio 1, que ele, além de correr muito bem como em pods, ele... Alô? Ele? O Skype, Skype não quis deixar ele completar. Tá certo o Skype, mano. Tá certo. Chato. Nossa, ele vai ficar defendendo essa... Pode falar agora que ele foi embora, Kiros, que você não gosta da trilogia também. Vai se fuder, mano, eu gosto, mas o cara não deixa você falar, mano. Eu quero ouvir suas falhas pra poder rebater, entendeu? Ah, então, eu vou falar o porquê, a minha opinião pessoal, por que eu não gosto. Então já começa falando já. Ó, que enquanto o Gabriel não tá aqui pra deixar eu falar. Star Wars, trilogia clássica, a história do Luke, é uma história de conceito. Eu adoro muito isso. Conceitos. É o mesmo motivo também porque eu gosto tanto de Matrix, que é o conceito da jornada. Você encontra os arquétipos, você tem ensinamento, você tem o Mestre Yoda, que é o arquétipo do Mestre Zen total ali. Você tem tudo, você consegue bater todos os pontos, tanto do primeiro filme como da obra, você consegue bater nos dois passos. Inclusive o George Lucas, ele fez Uma Nova Esperança, fechado. Se você pegar o primeiro filme, você consegue bater a jornada no primeiro filme. Só que aí ele fez. Se desse certo, eu faço mais dois. Se o público sabe, não der muito dinheiro, tá fechado já. É, então você consegue bater a jornada tanto no primeiro filme como na trilogia inteira. Só que assim, essa é a jornada do herói, que é uma jornada de ascensão. Tem a jornada do anti-herói, que não tem tanto espaço, porque ninguém resolveu escrever sobre isso. Não vou ser eu que vou escrever também. Ah, escreve, eu quero um artigo sobre isso. Ah, porque eu sou... Apesar que você falou isso, porque eu não consigo ver Star Wars apenas como um filme só, velho. Não dá, véio. É, Star Wars é uma história muito abrangente, entendeu? Não, mas se você realmente parar pra ver, o que o Igor falou tem sentido. Se você parar no episódio 4 só... O primeiro filme tá fechado, é igual a Matrix. Inclusive, o final do episódio 4 é o... É o final, o Luke ganhou. O Han ganhando condecorações no planeta da Aliança Rebelde, né? Porque eles ajudaram a destruir a Estrela da Morte. Esse foi o objetivo do primeiro filme. A saga era em destruir a Estrela da Morte, que era a ameaça ali. O primeiro filme, ele é um filme fechado. Se você quiser só ver aquele filme pronto, ele tá inteiro ali. Não tem falha. É que como você sabe que existe o episódio 5 e o episódio 6, você não quer assistir só o 4, né? Se você não soubesse, é um filme fechado. É igual Matrix. Matrix 1 tá fechado. Acho que o George Lucas deu um cagaço nele de essa porra não vai dar certo. É, aí ele falou, vou fechar aqui, que se não der... Eu acho que o cara já tem que ter alguma coisa. Eu vou ter um final decente. Uhum. Curioso é que não é destruída a segunda Estrela da Morte efetivamente, né? Ela se implode praticamente, mas não é um ataque direto pra destruir por dentro a Estrela da Morte do episódio 6. Agora, a trilogia nova, que seria a jornada do anti-herói, que é uma jornada de queda, ela não é, pra mim, na minha opinião, ela não é tão bem feita. Aí que tá. Não, continua. Você, igual eu falei do Corleone, do Michael Corleone, ele seria um Darth Vader bem melhor, se fosse ele. A jornada de queda dele é muito, ele começa ajudando a família. Primeiro que pra quem assistiu o Poderoso Chefão, ele começa como um herói. Ele começa lá no topo, aí ele vai caindo ao longo dos três filmes. Aí ele começa ajudando a família, ele já se distancia um pouco do lado do herói, até ele chegar ao ponto de matar o próprio irmão e depois virar o demônio na Terra. Filho da puta, eu ainda não assisti essa trilogia. Ô, cara, desculpa. Não, de boa, eu vou assistir, eu sei que é foda. Mas o filme é antigo, cara. Eu sei, mas eu não peguei pra assistir. Então, a jornada dele é muito mais bem feita. Até o negócio dele lá, pegar a arma, ele não gostava daquilo e ele foi aos poucos entrando, porque ele tinha que proteger a família. Ele gostava muito. Só que a jornada do Anakin, na verdade, tem um ponto que eu gosto da nova trilogia que faz ligação com a clássica, que é quando o Anakin salva o filho. Porque ele nunca conseguiu salvar ninguém na trilogia nova. Vocês concordam comigo isso? Exato. Ele não conseguiu salvar ninguém. E quando ele salva... O filho dele. Então, quando o Anakin, o Darth Vader, salva o Luke, é um ponto que ele puxa. Que ele faz com a trilogia nova. Dele nunca ter conseguido salvar ninguém. No final de tudo, ele conseguiu salvar. Então é. Isso eu gostei. You do not yet realize your importance. I'll never join you! Don't make me destroy you. Só o que eu queria falar, a hora que falaram que ele não é um super vilão só, na verdade ele, em momento algum, ele se tornou um super vilão pra ser mal. Inclusive no sexto filme ele não é o vilão do filme. Não, é, o vilão do filme sempre, o vilão sempre foi o Imperador, sempre foi o Darth Sidious, o Palpatine, o nome que você quiser dar pro cara. Porque na verdade o Darth Vader, ele não é nada, ele é um pau-mandado. Um fantoche naquela hora. Ele é um fantoche da mão do Palpatine, então... Mas você sabe por quê? É o Palpatine. Você sabe por quê? Porque assim, ele quando ele começou, e se você vai se lembrar, ô Lucas, você é um anjo. A história toda começa com essa frase, efetivamente, né? É, eles fogem de Naboo com a princesa, com a Padmé, na verdade a Natalie Portman, param em Tatooine. Em Tatooine, o Anakin de 8, 9 anos olha pra uma mulher de 15 pra 16 anos e manda essa: você é um anjo. Já fala que os anjos são as criaturas mais lindas da galáxia e dá aquele xaveco monstro que a menina fica se derretendo por ele. Usou a força ali, né? Nossa, foi, mano, com força, né? Aquele momento eu já paguei pau, moleque. Ali eu bati palma. Aí o que acontece? Ele dá um amuleto pra Padmé. E quando ele vai sair de Tatooine, ele fica muito apertado, com o coração muito apertado, por conta da mãe dele. Que ele vai deixar a Shmir por lá. Shmir? Shmir. Um deserto. É, quase isso. Tinha pessoas velhas lá, né? Aham. Uhum. Vai começar de novo essa putaria que eu não sei brincar? Aí ele deixa a mãe lá e ele, você vê que quando ele sai, ele tá muito triste por isso. Porque ele sabe que ele vai ver a mãe dele, só que ele não sabe quando e como. Quando ele reencontra a mãe, é até uma cena muito triste, né? Que quando ele vê a mãe tá sofrendo faz mais de um ano, mais de um mês, né? Que ela tá no, com o povo da areia. E quando ele reencontra que a mãe tá no braço dele, ela não consegue nem falar eu te amo pra ele. Essa é uma cena que eu costumo pular quando eu assisto a nova trilogia, o episódio 2, porque é uma cena que eu fico muito down depois que eu assisto ela. Eu fico mesmo, cara. Eu fico mal depois de ver essa cena. Fica down em mim. É, down in the hole. Down in the hole. Eu acho que ele meio que se deixa levar pelo lado negro da força por causa de, acho que, problemas psicológicos, né? Não é por conta de problemas psicológicos. Porque você vê que quando ele chega no episódio 3... Ele queria poder pra salvar. O Palpatine, ele joga um negócio muito ardiloso e realmente, segundo o livro do Sith, o Darth Plagueis realmente aprendeu a tirar, a salvar da morte, trazer de volta do mundo dos mortos aqueles que ele amava. O Darth Plagueis, ele não era o cara que era tão poderoso no Dark Side que ele criava vida? Exato. E por que o Palpatine fala isso pra um cara que nasceu da Força? Ele fala, porque o cara ele quer convencer, cara. Primeiro que ele não sabe da condição dele. Primeiro que o Anakin nunca soube da condição dele de ser nascido da Força. O único cara que... Os únicos que sabem são o Qui-Gon Jinn e o Conselho Jedi. Uhum. Isso inclui o Obi-Wan, que era mestre dele. É, a única hora que ele acha que ele sabe que ele é nascido da Força é a hora que o Obi-Wan dá aquele grito desesperado nos finalmente do episódio 3, que ele fala, você era o escolhido, né? Não, ele não tem ideia. Ele nunca teve ideia. Porque ele tá coberto de ódio pelo Obi-Wan. Por quê? Ele só quer... Aquela foi um argumento que ele usou pra convencer o Anakin, porque o Anakin, tudo que ele queria, na verdade, é salvar a Natalie Portman. E convenhamos, se eu tivesse... Inclusive, esquece que eu ia falar. Eu também ia me matar pra poder salvar ela. Ela vai dançar balé, ela, né? Ela foi pro... pro lado preto, né, da Força. Ela foi, vê esses ninhos negros aí. É muito mais poderoso que o Darth Vader, rapaz, aquilo lá. Tem mind control e tudo. Não, assiste Closer, né? Closer também é muito bom pra você assistir e lembrar da Natalie Portman eternamente. Aí você... Cara, você pega assim, o que ele faz em todo momento, ele vê a mãe dele morrer. Aí ele consegue casar com a Padmé, escondido de todo mundo, porque o amor dos dois é uma coisa que não tem como mais eles negarem que existe, sabe? Isso, eles já estavam começando a assumir isso publicamente. Eles vão ter filhos. Ela tá super feliz, ele tá super feliz. Só que eles só sabem de um filho. Eles não sabem do casal. Ah, tipo, a civilização que tem um sabre de luz, um laser que eles conseguem parar um laser em um determinado espaço, não sabe que vai ter gêmeos. Mano, ela, mas isso aí é porque você já falou. Não é ficção científica, é uma história de fantasia. E ela não fez ultrassom, provavelmente. Pré-natal, né? Fez o pré-natal, mas não fez ultrassom. Se ela fosse fazer um pré-natal e tal, ela tem que se lembrar da condição dela. Ela era senadora. Então, assim, provavelmente ia ter imprensa e tal, né? Ia falar, a senadora tá grávida, quem que é o... Entendeu? E ele não queria... Quem falou, que é o pai? Ah, sério, é aquele maluquinho que anda de preto ali. É o único Jedi que tá de preto. É, que tá com... O cara que tá com o sabre vermelho, né, mano? Não, na época não, ele não tava. Eu acho que faz sentido essa teoria que eu falei, cara. Sim, ela não queria os holofotes ali pra ela. Faz total sentido. Tanto é que quando ela fica com a barriga, começa a aparecer a barriga dela, ela vai pra Naboo, na região dos lagos, e ela não aparece casa, mais, mano, em público. Ela não aparece mais em público. Quem passa a representar ela é o Jar Jar. É o Jar Jar Binks que representa ela até o fim do terceiro episódio. Lisa Binks, Jar Jar, não sei. Não, tudo bem. Jar Jar Binks propõe voto de poderes emergenciais ao senador Palpatine. É algo assim que ele fala. É bem retardado esse bicho. É, não, ele é retardado. E tudo que ele faz é na intenção de salvar a Padmé. E o que o Imperador usa pra convencer ele é essa questão. Eu vou te ajudar a salvar. Só que ele sempre deixa o Anakin, o Darth Vader, pensando que ele vai ensinar, que ele vai aprender a salvar as pessoas da morte. E ele segue cegamente o cara. Então, por isso, assim, porque se você não me seguir, eu não te ensino. E é onde ele acaba sendo muito inteligente. E o Darth Vader, cego pelo amor que ele tem pela Padmé e pela mãe dele, ele se fode, né? Ah, mas também a morte dela é esquisita, né? Você vê como que o problema é familiar aí, porque ela mostra no final falando que ela se entrega e não quer mais viver. Ela não quer ver o demônio que o marido dela tava se tornando. O marido não, não casaram, mano. Casaram em Naboo. Casaram? É mesmo? Casaram em Naboo, escondido, mas casaram. É. Casaram no mato, um druida casou eles, assim, esses casamentos medievais. Quem foi os padrinhos foi o C-3PO e o R2-D2. Então, mas aí, segundo o Igor, existem falhas de continuidade nas trilogias, né? Mostra pra mim aí. Segundo o Igor, não. Então, Matheus, já que... Você que falou, quais são as falhas? Então, uma delas que assim, é de cara, dá pra lembrar, é da primeira trilogia clássica, que é aquele final que eu não lembro qual filme que aparece o Luke, tá o Luke, a irmã dele, na nave lá, eu acho que é depois, é no... segundo filme, que aparece episódio no final, cinco. Aí depois eles vão resgatar o Solo. Han Solo. Sim, episódio 5. É, depois do episódio 5, que é onde ele fica sabendo que ele é filho do Darth Vader. É, então, aí o que acontece? No final do filme, mostra tipo, ele saindo com a nave indo buscar o Han Solo, só que a irmã dele fica lá, fica lá. Ela não vai com ele. Uhum. Aí no começo do outro filme, na hora que eles estão resgatando ele lá, o Han Solo, ela aparece junto com ele. Não, na verdade ela não aparece junto com ele. Não, aparece sim. Não, eles fazem essa separação, ela não sabe que ele tá em Tatooine. Ela vai pra Tatooine por conta própria junto com o Lando. O Luke vai por conta própria também. Então eles não se encontram, porque o Luke fala que tinha que resolver uns negócios fora de... fora. Um velho amigo, aí ele vai treinar com o Yoda. Eu acho que ele foi treinar a fazer Force Choke aí, hein? É, ele foi só ver o Yoda morrer, na verdade, né? Ah. Ele foi pra Dagobah ver o Yoda morrer e depois voltou. Um velho maluco. Porque é logo morrendo. No começo do filme que já mostra eles resgatando ele lá. É legal essa chegada do Luke. Vocês lembram aqueles dois guardas porquinhos lá? Eles afastam com a mão no pescoço. Vocês perceberam isso? Ele tá dando force choke ali, cara. Ou seja, E ele faz com uma mão só pra afastar os dois. Ele foi na Deep Web pegar um conhecimento do Dark Side ali. É, ele foi. Visto que ele é ele filho é de... Visto que ele é filho de quem ele é filho, né? É. Ele... Bom, mas tem mais erros de continuidade aí? Não, eu não sei se pode ser um erro de continuidade, mas tem um incesto, né, que rolou ali. É que não é um incesto. Cara, eu acho que ela faz isso pra passar ciúme no... Não é ciúme, cara. Pega... Mano, mas assim, se ela sempre sabia que era irmã do cara, mano, não pode fazer isso. Ó, né, tem duas cenas que eu quero ressaltar. Episódio 4. A última cena do episódio 4. Tem o Luke, o Han Solo e o Chewbacca. A Leia vai lá, põe a medalhinha no... O Chewbacca não recebe medalha, se eu não me engano, é preconceito. É só porque ele é peludo e grande. É, talvez então ele recebe sim, eu acho. Não. Acho que ele não recebe, não. Então, aí ela vai lá, põe a medalha no Han Solo, o Han Solo dá aquela olhada de... Vou te comer. Aí ela faz cara de desdém, pode pegar o filme, ela faz cara de desdém. Aí, e o Luke olha pra ela, só que ela não, ela tá olhando pro Han Solo desdenhando dele, na cara dele. Aí ela vai lá e põe a medalha no Luke, o Luke olha com a cara de, será que eu consigo alguma coisa com você? E ela faz uma cara de safada pra ele. Cara, não é, eu acho que é aquela história do quem desdenha quer comprar. Cara, e você e ela queria os dois então, né? Não, ela não é queria, que ela queria verdade, os dois. Ela queria fazer uma suruba. Não, queria ela sim. Ela queria passar ciúme no Han Solo através do Luke. Não tem necessidade, porque, cara. Queria fazer suruba, mano. Porque, lógico que tem, porque tem o Han Solo tava acostumado com isso, ele era o fodão, ele não, era granhão. É, cara, tem várias cenas que ela tá sozinha com o Luke e o Han Solo não tá vendo que ela beija ele. Não, ela só beija uma vez. Longe do Han Solo, ela só beija uma vez. Episódio 4, quando eles estão tentando saltar a ponte, que o Luke consegue... O Luke acerta a corda, ela dá um beijo e fala pra dar sorte. E quando o Luke perdeu a mão e ela beija ele na boca quando ele tá devaneando lá? Ela não beija ele na boca ali. Beija. Pode. Episódio 5? Aham. Eu sei que no episódio 5 ela beija quando o Solo tá perto. Não, ela beija ele umas 3 vezes. Isso é erro de continuidade também, porque a hora que ele descobre que ela é irmã dele, ele pega e fala, eu sempre desconfiei que era do mesmo sangue. Eu vou pôr o áudio. Ela falou assim, de algum jeito eu sempre soube. The Force is strong in my family. My father has it. I have it. And my sister has it. Yes. It's you, Leia. I know. Somehow, I've always known. Realize your importance. I'll never join you! Don't make me destroy you. Aí, ela é uma safada, então, mano. Ela imaginava. Ou não, como ela não sabia. É uma puta, sim. Como ela não sabia. Ela quer dar pra ela. Ela tinha um carinho de irmão por ele, mas ainda assim ela não sabia. Então tá liberado. É claro. Então tá, vira Game of Thrones essa porra. É. Não, depois que você descobre que você é irmão da mina, você não vai querer pegar. E ela também não vai querer pegar ele. Mas enquanto você não sabe, você só tem um carinho muito forte. Ou sim. Ou sim, ou se você for loira e a sua sinal da sua família for um leão. Meu irmão, vou catá-lo. Ou se você for retardado o suficiente. Não, mas tem várias. E tem outras cenas também que no episódio 5, ela beija o Han Solo, passa coisa de. Né, não passa nem 10 minutos, ela beija o Luke. E os dois são separados. Ou seja, ela queria os dois. Não tem. É uma puta. Não é uma tem. Puta. Ela não sabe quem que ela quer. Das nove, isso aí. Ela não sabe quem que ela quer, isso, gente. Ela sabe, ela quer os dois. Não. Eu gosto muito da Leia. Ela quer DP. DP. Não é porque você gosta da pessoa que ela não vai querer ser puta, mano. Ela quer não é puta, DP. Ela é uma princesa muito foda. Não, mas ela quer DP. Ela quer um Chewbacca, inclusive. Ela quer um Bukkake, mano. É isso que ela quer. Ouvintes, não pesquisem. Bukkake. Ela quer o C3. Procurem churrasco grego. Pesquisem churrasco grego, mas não pesquisem Bukkake. Não pesquisem Bukkake. Não pesquisem B-U-K-K-A-K-E. Não pesquisem isso. Também não pesquisem Two Girls and a Cup. É pra não pesquisar. É pra não pesquisar, cara. Até o Chewbacca ela queria, hein? Por favor, não procurem Two Girls and a Cup. Mano, tem nada a ver. Também é medonho. Gabriel tem um problema, cara, que ele quer enfiar... Não quero enfiar nada. Acho que não tem, assim, não sei se é um erro de continuidade, acho que o Jorge Lucas quis fazer esse negócio também. Me passa a impressão que ele não sabe, nem ele sabia que os dois eram irmãos. Porque naquela época, eu não sei se nem teria esses beijinhos se eles já soubessem. É uma época mais antiga, né? Não é hoje em dia. É, eu acho que ele resolveu de última hora. Ah, não, vamos fazer os dois ser irmãos. Porque, tipo, todo mundo torce. Não, o Luke vai ficar com a Leia. Eu cara acho, que é... questão, Oi. Acho que essa todo questão é uma surpresa. Eu queria que o Chewbacca... O Luke ficasse com o Han Solo. Não, que o Chewbacca catasse o Luke e desse um jeito nele pra nascer outros Chewbacquinhas. Aí porque o Chewbacca é o último Luke da galáxia, né? Pica da galáxia. Mas tem um problema que ninguém sabe, cara. O Aliás, quê? Ninguém não. Eu tenho informações aí que existe uma pessoa que sabe, e muito. Você viu que ela não parou de falar no episódio inteiro. O que, existem poucas pessoas que sabem o que acontece entre o episódio 3 da primeira da trilogia nova e o episódio 4 da trilogia antiga. Existe um hiato aí, né, cara? Existe um período de tempo que passou entre esses dois episódios. São 25 anos, né? 20. Então, quem é que tem as informações pra dizer o que aconteceu nesse espaço de tempo? É interessante a gente parar pra ver, durante esse tempo que passou, quem assistiu o episódio 1 lembra que o Anakin fala pra Padmé que ele quer ser o primeiro a visitar todas as estrelas da galáxia. Detalhe é que durante 20 anos ele viajou e conseguiu isso. Todas as estrelas da galáxia? Não, todas as estrelas da galáxia ele não visitou. Todas as estrelas da galáxia ele não visitou. Todos os planetas da galáxia lá, todos os sistemas planetários da galáxia que eles viviam durante os 20 anos. Visto que você entra na velocidade da luz... Ai, caralho. Que isso? É o Carl Sagan que apareceu aí pra falar que não tem como visitar tanto planeta assim. Caralho, velho. Caiu uma tampa aqui atrás de mim. É o espírito do Carl Sagan, cara. Cuidado. Deve ser. Ah, enfim. É o Stephen Hawking aí falando pra você fraco de minhoca, pá. Ele pode ser. E ele fez as viagens dele. E o que ele fez? Ele correu a galáxia a fim de destruir todos os outros Lords de Sith que existiam na galáxia. Porque existe a regra de dois, mas essa regra de dois ela é aplicada com um mestre e um discípulo. O que não quer dizer que algum Sith lá atrás não tenha pulado isso, entendeu? Uhum. Então, existiam mais de um mestre Sith e ele só tem um aprendiz. Qual que é a regra de dois, Gabriel? A regra de dois? Isso. É, sempre existem dois, um mestre e um aprendiz, não mais nem menos. É isso que acontece. O Palpatine, ele reescreveu essa regra, né? Não, ele usa essa regra. Não, ele reescreveu a regra de um, que ele é o fodão, e aí existem outros aplicadores do conhecimento dele. Seria isso, que tá isso no livro, inclusive. Qual que é a regra de dois? A força não é fogo, a força é veneno, segundo eles. Quanto mais diluída entre vários frascos, mais fraca ela é. Então ela tem que ser o mínimo possível. Só que o mestre de Sith, ele não é um ser que vai viver pra sempre. Porque uma hora ele pode morrer. A missão dele não é ser imortal. A missão dele é propagar o conhecimento Sith. E a intenção é você fazer um aprendiz que se torne tão poderoso que uma hora ele consiga te matar numa luta. Quando ele conseguir te matar, ele vai ser o novo mestre e vai ter um outro aprendiz. Mas o que eu li é que o Palpatine, ele fez a regra de um. Não, ele segue, de certa forma, a regra de dois, mas ele fala assim, eu vou continuar seguindo a regra de dois, mas nenhum aprendiz meu vai ter capacidade de me matar. Então é uma regra de um, porque ele é o único. E tem a regra de três também, quando você tem três grandezas que se relacionam proporcionalmente, e você quer descobrir uma quarta que tá na Nossa, mesma Nossa, cala a boca, Lucas. Você multiplica em cruz. Aí, o que acontece é assim, na regra de dois é incentivado, inclusive, ao mestre Sif ter mais de um aprendiz ao mesmo tempo. Por quê? Se é regra de um. Porque a competição entre esses aprendizes, você fala assim, só um vai virar mestre Sif. Então a competição entre eles vai fazer aguçar determinadas áreas do lado negro e faz com que eles se matem, deixando só um. Eu já li que isso seria ruim, porque os dois, eles vão querer ser o mais forte possível, o mais rápido possível. Eles querem poder, então eles podem passar e pular algumas partes do treinamento pra logo virar um Lord Sif e ao longo de um grande ciclo de aprendizes virando Lords muito cedo, o conhecimento do lado negro vai se deteriorando. Eu li na Wikipédia do Star Wars isso aí, hein? Não, assim, isso também foi falado no livro. Mas o que que acontece? O mestre Sif, ele tem que ter o cuidado de quando ele for ensinar mais de um aprendiz, ele não pode ensinar muita coisa pra esses dois, pra esses aprendizes, pros caras não se juntarem e matar ele. Entendi. Porque se ele ensinar muita coisa, os caras vão se juntar e matar ele. Porque se não, se ele ensinar pouca coisa e os caras achar que é fodão e se juntar em 3, 4 pra matar um mestre, um Lorde Sombrio de Sif, o cara arregaça os aprendizes e pega o próximo. Vem pra filo próximo. Então ele tem que se prevenir com isso. Você vê que o próprio Lord Sif, o Darth Sidious, ele tem mais de um aprendiz. Ele tem o Darth Maul, depois ele... O Darth Maul, né? Darth Maul é mais legal, hein? Só um comentário. O Darth Maul não parece um mochila de criança? Parece, né? Ele é um cara meio feio. Engraçado isso. Ele é o cara que leva pro sétimo episódio. Porque segundo a crença do Darth Vader, entre o terceiro e o quarto, ele destruiu todos os Sifs da galáxia. Ele foi guiado pela força. Mas tem um Sif que conseguiu se esconder num recanto muito longe da galáxia e o Darth Vader não conseguiu sentir ele. O nome dele é Darth Maul. Mas ele não morreu? Não. A raça dele é uma raça de regeneração rápida. Quando o Obi-Wan corta ele no meio... Tem até o desenho que eles colocam uma perna. Isso, robótica. Foi uma perna mecânica que ele fica com 3,5 metros de altura. Clone Wars. Isso, ele fica muito rápido. Ele dá uns pulos muito loucos e ele treina uma aprendiz. Essa aprendiz depois mata ele. Isso é verdade. Ela mata o cara. Ela aprende Paranauê da força que mata de dentro pra fora. Ela faz umas manhas do GTA lá. Inclusive, eu acho que ela é uma irmã da noite. Se não me engano. Não, ela é uma irmã da noite. Ela consegue acabar com a vida, né? E essa é a porrada que acontece. Aí é onde ela treina outro Lord Sif até chegar no episódio 7. Basicamente, entre o episódio 3 e o 4, eles falam muito pouco do crescimento entre do Luke e da Leia. E falam muito da saga de Darth Vader pra aniquilar o Sif. Pra aniquilar o Sif. Por que que ele é guiado a isso? Daquele jeito que a gente falou, o Darth Sidious, o Imperador, ele fala, se você conseguir matar todos os Sith, você vai conseguir puxar um conhecimento pra você pra resgatar sua mãe e sua esposa da morte. E é onde ele vai e cai de pau pros caras. Então, basicamente, mas assim... Gabriel, esse foi o que aconteceu entre o episódio 3 e 4. De onde você tirou essas informações? Essas informações, elas existem em quadrinhos, você tem que procurar muito. Existem, como o próprio Igor falou, tem uma Wikipédia... Uma pseudo-Wikipédia. Não, pseudo não, é a Wikipédia. É, uma pseudo-Wikipédia, só que é relacionada ao Star Wars. Não, então você fala assim, é uma Wiki do Star Wars, tem respeito aí, mano. Não é pseudo, mano. Pseudo-Wikipédia. É a Wikipédia. Não, é a Wiki do Star Wars. Tá bom, então, é a Wikipédia. É. Isso. Nela tem toda a história de todos os personagens. Inclusive do que acontece entre o 3 e o 4, o que acontece antes do 1, o que acontece entre o 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, 8 e 9, até o 12. É porque isso é uma das características boas do Star Wars. Teve o universo expandido, né? E ele vai até o 12. O episódio, na teoria, vai até o 12. E vai ser filmado agora que foi comprado pela Disney. Com certeza vai ser filmado. Eu tenho medo disso. Eu não tenho medo por conta de Vingadores. Eu não tenho medo. Não, mas eu tenho medo. Eu tô com medo da máscara do Darth Vader a partir de agora ter duas orelhinhas do lado. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Cara, a máscara do Homem de Ferro... Gabriel, vai derrubar a conexão dele aí. Não, não precisa. Minha conexão se derruba sozinha. Ah, mas os caras da Disney não vai fazer cagada no filme. Espero que não. Eu tô louco pra assistir o episódio 7. Cara, Vingadores, eu só falo isso. É, pode ser. Piratas do Caribe. Nossa. Porra. Não, cara, o primeiro até vai, os outros não. Mas eu tô não, louco. Sabe qual que vai? Vai o 4 também, porque tem a Penélope Cruz. Só, né? Mas os outros estão muito fracos, cara. Ah, um deles tem a Helena Bonham Carter. Ah, tem no Clube da Luta também, então. Penélope Cruz. Eu vi aqui que você tem informações sobre a Força também, né, Gabriel? Cara, a Força, ela tem umas nuances muito estranhas. Eu tenho sobre o lado negro, ultimamente, eu tô tendo. Porque os Jedi, eles não estudam certas nuances do lado negro. O lado negro te permite ter determinados estilos que o lado luminoso não permite. O Force Choke, né? Tem o Force Choke. Basicamente assim, você tem, pra controle da força, você tem três possibilidades, tá? A possibilidade é que usa a parte mais física, que é o estrangulamento, você lançar o cara longe. Esse de lançar o cara longe, os Jedi fazem. Numa luta, quando você trava sabre de luz com sabre de luz, você empurra o cara. Force Push. Isso. Aí você tem uma miscelânea que... O Darth Vader, ele não pode fazer. O Darth Maul não pode fazer. O que, que é essa miscelânea? É o ataque dos raios. É os raios, o fogo e o gelo, se não me engano. Que quando você tem um aprimoramento ou partes mecânicas, você não consegue fazer, porque sai do seu das suas células. E você pode acabar com a pessoa, né? Destruir ela. Isso e você... só acontece no lado negro da força? É o que eles estudam isso pelo lado negro, porque os Jedi falam que isso não é natural. Então, mas o que dá pra entender no filme é que, por exemplo, assim... Quando eles estão treinando, eles falam que o lado negro da força você consegue as habilidades mais rapidamente, assim. Você aprende mais fácil. É porque no lado negro você só tem que aprender a se preocupar com você e o seu sucesso. O lado luminoso da força, você se preocupa com outras... Ah, não. Lado luminoso não. Parece lado luminoso da força. Fala o lado Jedi. Não. Isso. Tá. Segundo lado Jedi... O lado da força, mano. O lado Jedi negro é um altruísta. Jedi é um altruísta. O lado negro da força se preocupa com poder. E o lado normal da força, o lado... Branco, sei lá. Caucasiano da força. Caralho, isso é racismo já. Feio, racismo pesado. E o lado Jedi lado da luminoso, força. O lado Jedi da força, ele se preocupa em ajudar as outras pessoas, usar a força para um bem comum. Então, o Jedi não tem individualismo. Você vê que é por isso que eles não promovem relacionamentos. Mas, inclusive... É errado o Anakin estar namorando a Natalie Portman. Se bem que se for a Natalie Portman, né, cara? Ela fez uma dança nele aí do Jedi. Se bem que nem tanto, porque os Jedi, eles não são proibidos, eles são incentivados a amar. Eles não podem deixar que as paixões deles interfiram no controle sobre a força. É, principalmente se a paixão faz você se tornar um Lord Sith. É, você não tá prevendo que a paixão vai tornar ele um pior Lord Sith que já existiu. Eu acho que foi a Natalie Portman que fez isso. Se ele não tivesse... Mas também, né, cara, salvar... Natalie Portman, né, mandou um cisne negro lá, dançou um balézinho. Se ele tivesse prestado mais atenção nos ensinamentos, o Mestre Yoda fala, não confia no que você vê do futuro, porque nem sempre isso é real. Ele viu do futuro e quis salvar a Natalie Portman, né, a Padmé. Então foi onde fudeu tudo. Se ele tivesse ficado na dele, ele não teria virado um Lord Sombrio de Sith, ela não teria morrido. Se ele não fosse um retardado, não teria acontecido nada disso. Ele mas é um cara... ele não ia ter o filme. É. E se ele então... fosse um cara hardcore mesmo, ele matava o Imperador e governava sozinho aquilo lá. É que ele não queria o poder pra governar. Não, mas quem tem poder é tudo. Ele queria ressuscitar Natalie combinar, né, cara? Então, mas acho que por isso que ele foi pro lado negro da força, porque ele queria uma coisa pra ele, não pra todo mundo. É, exato. Até porque ele não aprendeu, né, a viver sem ela, né? Inclusive, tem uma coisa que fala, o livro do Sif, ele fala uma frase que eu queria a ajuda do Lucas. Ô, Lucas, muito medo eu sinto em você. Mas o que isso tem a ver? Tudo isso tem a ver. Medo leva raiva, raiva leva ódio, e ódio o caminho mais curto para o lado sombrio é. E isso é falado no livro do Sif com um pouco mais de coisa, porque assim, o medo leva a raiva leva o ódio leva a força, e a força leva as conquistas e a vitória. Então, o lado negro, eles incentivam você a ter medo para você ter todo o resto. Mas esse negócio do lado negro, até no episódio 6, fica meio estranho, porque tipo, você não pode ter um pensamento meio perigoso que você já vira lado negro. Você ficou meio nervoso, lado negro. Não, você... É que não, assim, não é que... Não, ela levantou a voz igual você tá fazendo agora comigo, lado negro. Vai tomar seu cu, lado negro. Lado negro. Ih, já se corrompeu já. Já se corrompeu. Lorde Sombrio de Sif, né? Não tem, tipo, meio termo. Não é que não tem meio termo, é que eles pedem pra você... Você tem que ser um monge budista, né? É, você tem que ser um monge. Eles te pedem isso porque o lado negro tá dentro da gente também. Imagina se um Jedi brocha, ele vira o Lorde Sif mais poderoso, de tanta raiva que ele vai ter. Você vê, inclusive, que no episódio 1, Obi-Wan Kenobi, que é o cara... um dos Jedi mais picas que já existiu, mostra que ele também é ligado ao... Ele também tem acessos de raiva. Todo mundo tem ali, e né? Ele mata, e ele mata o Darth Maul com o auxílio do lado negro. Não. O Obi-Wan usa do lado negro, mano. Não. Sim, ele ataca o Darth Maul, ele não ataca com conhecimento Jedi. Você vê que a hora que ele dá o pulo, ele tá com ódio. A hora que ele vai atacar o Darth Maul a primeira vez, ele vai já com ódio no coração. Você vê o grito dele, não é um grito de dor, é um grito de fúria. Não, mas então... Você matou meu mestre, eu vou acabar com a tua raça, seu filho da puta. Eu acho que o lado negro, ele não, tipo, não é... Você não tem, assim, na verdade, o seu alinhamento com o Sith. É que os Jedi, eles devem ser um pouco até meio cagões. Tem sim como você ter os poderes do lado negro e se manter um Jedi. Só que eu não sei por que eles não querem. Porque você tem que saber se ninguém tem autocontrole ali naquele ambiente também. Porque eles falam que você não é natural. Por exemplo, pelo lado negro você consegue se regenerar, controlar a mente, mas controlar pesado. Não como faz como os Jedi fazem de passar a mãozinha e controlar as mentes fracas. É muita coisa que não é natural e que tem pessoas aí que usam e se controlam também, pô. Mas eu só tenho uma coisa pra dizer. Nathan Port. Porra, entendeu? De novo, velho. O Sith, eles conseguem criar a vida do nada. Eu também. Só que eu preciso de uma mulher. Não, eles queriam só o pensamento da força, cara. Eles criam monstros. Inclusive, no episódio 2, existem monstros que vão lutar contra... Que vão fazer o sacrifício, o teórico sacrifício. Anakin, da Padmé e do Obi-Wan, que são monstros criados pela força. Aqueles monstros não são oriundos da natureza real. Então, a força, ela permite que você faça coisas que pro Jedi não é natural. Os Jedi, na verdade, são simplesmente guerreiros da cruzada que estão querendo matar o capeta. Poderiam usar um pouco mais poder se tivessem mais autocontrole. Eles têm que fazer yoga com o... Yoda. Mestre Yoda. Yoga com... Não, nossa, com o mestre do... Com o mestre do Bruce Banner lá no filme do Hulk, né? Pode que... Ah, mas você dá uma viajada aí, se você pensar o jeito que eles colocam essa questão de bem e mal, é o mesmo que acontece na nossa sociedade, né? É, não... As pessoas, tipo... É, não é, tem lá, cinza, é... Fazer o bem tem que ser altruísta. Se você for egoísta... É, você quer se dar bem, tipo, ser rico, você tem que passar por cima de todo mundo. Cara, e se a gente parar pra ver o seguinte? Vou dar uma opinião pra vocês, vocês fiquem com isso na cabeça eternamente. O Darth Vader, ele destruiu os Jedi do templo, ele destruiu o templo Jedi, né? Todos os Padawans, que iam se tornar um dia Jedi. E foi efetuado um ataque dos clones contra os Jedi. Ordem 66. Isso, quase isso, né? Não, é isso. É isso? Tá, é isso. É falado Ordem 66? Ordem 66. Order 66. Aí o Bruce Dixon falou um 6 no final. Nossa. Number of the Bee. Eles destruíram todos os Jedi. Na teoria, o Darth Vader acabou com a guerra clônica. Então ele correto? Salvou. Ele salvou tudo. Ele salvou milhões de vidas. Todo mundo coloca ele como um vilão, mas ele na verdade foi um herói. O vilão sempre é um herói, né? Depende do ponto de vista. Inclusive, o Obi-Wan fala isso. É, a verdade depende de um ponto de vista, né? Isso daí é coisa pra, é pra mentira, isso aí, hein? Isso aí é mentira. Não, isso é real. Isso é real. A mentira também. Mas uma coisa que é. A verdade mais verdadeira que a própria verdade, né? You do not yet realize your importance. I'll never join you! Don't make me destroy you. Então, mas tem uma coisa muito interessante sobre essa obra de Star Wars, que na verdade é uma coisa que não é muita gente que percebe, né? Então, o Star Wars, ele tem uma relação muito forte com a época que ele foi feito. Porque aquela década de 70, finalzinho dos 60 e a década de 70 inteira foi a década do espaço. Luke Rogers, Star Trek, pô, Star Trek. Ai, que bosta. Cara. Eu não gosto, você não gosta da nova trilogia, eu não gosto de Star Trek, porra. Tá, mas o tema não é Star Trek, vamos continuar aí. Então... É tudo estava relacionado ao espaço, porque o desconhecido vinha do espaço. A gente estava começando a pousar na Lua, mas você sabe se lá o que tem em outro planeta? Marte ataca, tava tudo aí. Então o desconhecido vinha do espaço. Por isso que toda, não toda, mas era é meio hype, que palavra escrota, abordar o tema espaço, porque você não sabe o que tem lá. Assim como no passado o desconhecido era a África, King Kong, monstros gigantes, você não sabia o que tinha a África. Depois das ferrovias, você podia passar pela África, a Liga Extraordinária também é... A Sombra e a Escuridão. Sombra e Escuridão, que eu ia falar. Uh-huh. É, do Leão, né? Filme do Leão. É, do Leão Encapetado. Então, você não sabe o que tem lá. Então lá é o desconhecido. Década de 70, o desconhecido foi o espaço. Década de 2000, Matrix. O desconhecido é a mente, porque não tem mais lugar no mundo que a gente não conheça. Então pra onde a gente volta? Pra mente. Então cada época tem a sua área desconhecida. E os filmes abordam isso das maneiras mais brilhantes ou não possíveis. Star Wars abordou de uma maneira brilhante. E sem falar da dualidade que vivia na época, né? Década de 70 ali, nos entremeios da Guerra Fria, né? Uhum. Existia o dualismo sempre presente. comunismo entre, e capitalismo. Entre o lado certo. A esquerda e a direita. É. Igual vocês falaram da questão de, na época, não fazer sucesso, coisas de espaço. Realmente, o que a gente precisa ressaltar é que, por exemplo, nos anos 60, tinha um seriado chamado Perdidos no Espaço. Não, fazia porra, sucesso, coisas bom, de espaço, cara. Na época. Mas, não, mas é só lembrando que eram seriados. E nos anos 50 chegou até... ter alguns filmes de espaço ainda, assim, envolvendo questão espacial e tal. Até tinha aquele Guerra dos Mundos, né, baseado na obra do Orson Welles, ele narrou. Orson Welles. Essa época... Não, eu falei que fazia sucesso, você entendeu que não? Não, assim, eu entendi o que você quis dizer e eu concordo com você. É que o que fazia sucesso, assim, teve uma época nos anos 60 que fez sucesso... Mas eram séries. Mas, assim, filmes mesmo. O primeiro que pegou essa questão espacial e transformou isso num grande sucesso foi o Star Wars, cara. E mesmo sendo... Sim, o Star Wars é um filme bom. Mas ele criou o blockbuster. Com certeza. Ele criou o blockbuster. Não adianta dizer. Então, ele revolucionou tanto em questão de efeitos, maquetes... Assim, ele pegou um pouquinho do que já existia, mas ele conseguiu transformar, refazer isso, entendeu? Reciclar aquilo da melhor maneira possível. E, meu, o cara criou meio que um Senhor dos Anéis espacial, sei lá, sabe? O pseudo gasto, o investimento que tem pra fazer um Star Wars em questão de efeitos especiais dos antigos era muito grande, porque eles só usavam efeito de ponta, né? Hoje a gente vê, a gente dá risada de certos efeitos, tipo, tem determinadas manobras que você vê a Millennium Falcon fazer, que você vê claramente o fiozinho segurando a nave e a varinha por cima, né? O Tom mesmo. Nossa, O Tom, o Walker. AT-AT o Walker. Aquele Walker também é muito feio, hein? A Dilma Rousseff fazendo pontinha, tá ligado? Mas enfim. Os Ewoks. Vai falar de coisa ruim agora, cara? Não, são os Ewoks, cara. Parece pra caralho. Bora PT. O Lucas ama ela, então você vai fazer ele ficar foda. Mais referências, assisti episódio 3 do Whatevercast. Foi o 3. Mas enfim, o paralelo que eu e o Igor queremos fazer aqui é sobre a caricatura que o Star Wars fez dessa dualidade da época. Eles representaram o mal, na verdade, a parte do mal, como um império, né? Ou seja, um grande ditador que controlava um exército e que queria dominar a galáxia. Você sabe quem que é esse cara, né? Já sabe quem que é, né? Um ditador que queria dominar toda a sua região, todo o contexto regional. Peraí que eu vou fazer a barba ali, só um minuto. O Adolfinho. Então, por isso que eu ia fazer a barba, né? É claramente um paralelo com o Adolf Hitler, que queria dominar toda a Europa. Heil Vader. Inclusive, se você parar pra ver, qual que foi o episódio, Lucas? O 4? 4 ou 5? Do que? Que tá todos os Stormtroopers parados e vem o Vader andando. É o sim. Aí você tem esse paralelo. A caricatura do mal é o ditador que quer controlar toda a galáxia. Ou seja, na cara, que é o Vader. E aí depois eles querem mostrar que os aliados que lutam pela democracia são os bonzinhos. Democracia é puramente de direita. Esse aqui é um cara mais cowboy do que o Han Solo. E o cowboy significa e simboliza quem? Não, mano. Estados Unidos, pô. É o primeiro George Bush. Lógico que tem não. Texano também. Não, mas é mais. Né? George Bush, ele tá caracterizado. Não, mas é isso que eu quis dizer. Estados Unidos é mais, que o George Bush... Foda-se o George Bush. Mas assim, o Han Solo, ele simboliza os Estados Unidos ali. Sim. Então ali, ele tá caracterizando, fazendo uma caricatura do bom associado à democracia e Estados Unidos, e o mal associado a uma outra forma de governo que se opõe à democracia. O mal sendo o eixo. Até porque, qual que é o nome dos rebeldes? Aliança. Ele não fala Aliança Rebelde? É outro paralelo com os aliados da Segunda Guerra Mundial. Então você tem tudo isso, a caricatura que faz os Estados Unidos parecer o bom. Então isso é uma estratégia pra assumir a supremacia na dualidade, né? O Rock fez isso também, Rock Balboa. Qualquer filme de super-herói, você vê que Dimitri, tem isso, né, cara? Super-herói, essa é boa. Que filme de super-herói? Você olha pro uniforme do Capitão América. O Capitão América é um exemplo trivial, né? Superman, Homem-Aranha. Superman, azul e vermelho. Homem-Aranha, azul e vermelho. Mulher Maravilha, azul e vermelho. E ela nem é americana, hein? Ela é grega, né? Ela é grega, nasceu na ilha de... Uma ilha próxima a Atena. É uma ilha que só nasce mulher. Então tem a ilha das Amazonas. Isso. Então tem esse paralelo que o Star Wars também, a gente pode perceber no Star Wars, com relação aos Estados Unidos e democracia sendo do bem, e qualquer outro tipo de governo que não seja a república, certo? Ou seja, um império ou alguma outra ditadura ser do mal. Não, é toda a obra. Inclusive, o nosso professor Zé Ferreira falou isso. Você analisa uma obra não só pela obra, você analisa o contexto da obra, que você vai entender muito melhor ela. Então, Star Wars, você tem que analisar o contexto também. E se torna uma obra muito mais rica quando você pega... É, se a gente prestar atenção, realmente, Star Wars tem... muitas mensagens subliminares, né? Cara, no contexto sociopolítico, né? Tem toda, isso, tem toda a corrida armamentista também, né? Da questão política. É, corrida, a corrida armamentista, a Estrela da Morte, né? Uhum. Igor, me corrija se eu estiver errado. Os anos 70 foi quando teve aquela famosa crise dos mísseis, não foi? 63, se eu não me engano. Porra, logo depois eles lançaram Star Wars. E aí tem toda aquela crise do Império querendo criar... do Império criando uma arma letal... e dos aliados falando, tira isso que eu vou destruir. Tira isso que eu vou atacar. Muito paralelo também com um pouco com a crise dos mísseis. Porque o Império já tinha mostrado pra todo mundo realmente, o poder, verdade. Né? O poder que tinha a Estrela da Morte, os mísseis de Cuba, mostrou o poder pra todo mundo. E aí foi onde os aliados foram lá e falaram, não, a gente vai destruir essa porra. Tem vários paralelos, cara, que você pode ver, cara. Mas esse é o mais trivial mesmo, aquele que vem. E outro, tem outra na trilogia nova também. O jeito que o Palpatine faz pra chegar no governo, se você comparar com o jeito que o Hitler fez pra chegar no governo dele. Ele foi eleito. Sim, mas então, foi convencido, a situação do país, ou no caso da nação em questão, tava em crise. A Alemanha tava em crise. Então, a Alemanha tava em crise e a galáxia tava em guerra. Tinha clima de tensão da galáxia com os mercadores e tal. Aí ele conseguiu convencer todo mundo. O povo precisava de alguma solução pra poder ajudar a arrumar a situação do país. Essa solução foi crescendo. De acordo com... quanto mais a situação do país piorava, mais Hitler subia. Então, o Hitler foi eleito. Ele subiu o poder pela vontade do povo. 33. E virou um ditador. O Hitler subiu pela vontade do povo porque o povo acreditou que Hitler podia realmente tirar eles daquela situação precária. Sim. Agora olha só pro Star Wars. Como é que o Palpatine subiu no poder? Através do Jar Jar Binks. A votação foi pra dar poderes emergenciais para o... Não. Primeiro foi feito pra o voto de desconfiança em cima do verdadeiro chanceler. Sim, então, mas é isso. Que foi proposto Ele foi ganhando poderes ao pouco. Então o pessoal confiava que o chanceler é que tinha, que era a solução pra crise da galáxia. E que o atual chanceler era um fraco. Não, sim, mas é isso que eu tô falando. Ele foi ganhando, o Palpatine, ele foi ganhando poderes e ele foi representado a solução pra crise da galáxia. É horrível. E cada vez mais, né? Ele foi acumulando poderes e o pessoal confiou nele. Tanto é que ele só subiu pro cargo de imperador porque o pessoal concordou. O que é que eu falo mais uma coisa que aí é certeza que é comparado Stormtroopers. São um Storm, um raio. Qual que é o símbolo da SS? Não, é um raio duplo. É aqueles raios que parecem no Kiss, né? É o raio duplo. É uma runa inglesa, na verdade. Inglesa não, é uma runa antiga aí, mas é daquela área lá. Só que é o começo da civilização. Quando eu falo inglesa... Mas então, Stormtroopers é a SS. Então, mais um paralelo aí. Pior que é, velho. Eu acho que não é nem só da época, se você for pensar. Eu tava analisando aqui o que vocês estavam falando. Funciona até hoje, assim, no Brasil, assim. O governo de hoje funciona assim. Cara, e se o Star Wars tivesse sido criado no Brasil? Ia ser um índio, né? Primeiro que ia ter mais corrupção no meio. Não ia ter terminado a Estrela da Morte até agora. Ah, porque por causa dos desvios, né? Embargada a obra. E tal, e tá faltando previsão e desvio de verba e tal. Ia estar embargado. Estrela da Morte. Jabba the Hutt ia se chamar... O Vader ia ser um político corrupto do PT. O Jabba ia ser algum traficante, né? Não, Jabba the Hutt ia se chamar Fausto Silva, tá ligado? Não, mano, ia ser o Peramar, alguma coisa assim. Pelo tamanho. Ah, porque faz tráfico de mulheres aí. Cara, ia ser feio se fosse no Brasil, né? Sabre de luz ia ser um tronco de bananeira. O sabre de luz ia ser um cabo de vassoura, tá ligado? Vem aqui na peixeira, filha da puta. Na verdade, ia ser uma peixeira. Ia ser uma peixeirinha. Primeiro que ia ser até que pegar no tranco a Falcon A Millennium Falcon ia ser, na verdade, centena jegue, né? Vamos pegar o hiperespaço. Desce, empurra que tá sem gasolina. Dá tranco pra poder... E ia viver sem gasolina, né? Porque... Muito sem caro. Porque é muito caro nessa porra, né? Que aqui não tem uma reserva de petróleo gigante, né? Então... Não, é. Né? Que escondida abaixo da camada do sal, né? É. Sal me lembra carne seca. Mas enfim. Cara, ia ser muito zoado se fosse no Brasil. Eu não teria essa paixão que eu tenho. Eu acho que eu não teria essa paixão que eu tenho por Star Wars se fosse... Darth Vader é o caralho. Meu nome agora é pequeno. Anakin é o caralho. Meu nome agora é Darth Vader. É isso aí. Bom, mas a gente pode concluir aqui, fechando que Star Wars... Se a gente for falar de Star Wars, a gente vai ficar falando aqui por horas e horas, né, cara? Ah, é é um papo que... Isso, tem fim. A gente... Não, não tem fim. É tipo a história, cara. Não tem fim. História sem fim. Exatamente. Então a gente conclui aqui, gente, que essa obra tem tanta... É tão maravilhosa na sua... Ah, eu não sei o que falar dessa obra, cara. É perfeita essa porra, velho. Faz uma conclusão aí legal pro nosso assunto. É uma obra que revolucionou o cinema, fez ótimos paralelos. E essa é a War, gente. Não tem assim... Parece que quando a gente fala isso é que a gente não sabe o que falar, mas não tem o que dizer. Assistam. Vocês têm que ver. Pra quem não assistiu Star Wars, a gente recomenda que assiste. Oh. Assista já. Já. E assim, de preferência, se você quiser entender toda a história, mesmo que existam muitos erros, eu sou apaixonado pelas duas trilogias, mas mesmo que existam erros, assista. Pegue um sábado de manhã, assista o episódio 1, você vai acabar no domingo à noite de assistir o episódio 6. Assistir na sequência, que você vai entender o que se passa. Não, dá pra assistir tudo num sábado. Dá pra assistir tudo num dia. Dá pra assistir tudo num dia, mano. A não ser que você fique... É, são 12 horas. Olhando de filme, pra não, dá Leia pra no episódio 6 e vai tomar quando um banho. Tá, então. Quando ela tá de biquíni do lado do Jabba, é. Aquele biquíni dourado, ela tá incrível. Eu conheço um cara que faz isso. Fica eu não. Biquíni? Não, que toma banho tão pensando na Leia. Eu sabia que a Leia, ela era viciada em cocaína durante as filmagens? Sério? É verdade, a atriz. Porra. Tem outra coisa, sabia que o... Eu ouvi falar isso, mas não sei se é verdade. O George Lucas convenceu a atriz que faz a Leia a fazer as filmagens sem roupa de baixo, sem calcinha. Aham. Uhum. Para não marcar? Pra dar mais veracidade, porque diz que no espaço não se usa roupa de baixo. Ela não usa nem sutiã, nem calcinha. Aí no meio da gravação dessa, ó. É, aí sim, naquela época. Legal. Hoje deve estar um bagaço. É, naquela época, mas... Por isso que o Luke, época de, né? Agora, só tem uma palavra pra te dizer. Natalie. Portman. É, velho. Natalie... É uma palavra só. Sim, Natalie Portman é uma palavra só. Sem roupa só. De baixo ia ser uma beleza. Acho que ela... O episódio 2, ela tá só de topzinho. Assiste Cisne Negro. É. Assiste enfim, Closer. Acho que assiste Closer. Ela já é gostosa com roupa. Tem roupa, então... Meu Deus. Então, acho que depois desse papo sobre... Esse papo intergaláctico... Sobre Natalie Portman. Sobre Natalie Portman e sobre a não... E os outros atores. E outros atores aí desse filme. A gente pode fechar. Meu nome é Igor e... Well... The Force is what gives a Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Obi-Wan Kenobi, Keras. É ele que fala isso, não é o Yoda. Tá bom, mano. Você quer jogar na minha cara isso agora? Você falou que era o Yoda. Tá ok. Ô, ouvintes, me despeço aqui. Meu nome é Lucas. E do or do not, there is no try. Mestre Yoda. Ele foi ele que falou isso aí, seu palhaço. Falou ele, foi isso, né? Obrigado, ouvintes. Esse foi mais um episódio que foi foda pra caralho gravar, adorei. E sobre Star Wars e... Ainda bem que você fez isso. Cara, tava torcendo pra você fazer isso. É a frase mais marcante que eu tenho de Star Wars, cara. É o script mais bem... É o roteiro mais bem escrito. Imagina um filme solo do Chewbacca, que da hora. Só com outros Chewbaccas. Gostaria aqui de agradecer a presença dos nossos amigos do Arábia. Isso é importante. Aí. Agradecer. Prazer. A primeira gravação. O que vocês acharam? Sempre tem... Gente, eu achei que foi um papo bastante construtivo, apesar de que eu falei pouco, né? Mas foi muito legal participar desse podcast. É uma bagunça, vocês perceberam. O pessoal do ConspiraCast tá de parabéns. Excelente. Eu vou começar a ouvir mais o podcast de vocês aí, curtir mais o trabalho de vocês. Foi um prazer mandar um abraço pra todos os ouvintes. E é isso aí, passo a bola pro Matheus. É, eu agradeço aqui também pela participação, foi bem legal. Eu espero que a gente tem aí mais algumas parcerias pra fazer outro episódio juntos aí. Estamos formando parcerias pro ano novo, igual aquele papo de artista. Vamos fazer coisas muito legais aí nesse ano. Churrasco de... Seus projetos foram 2015, né? Jogo solteiros contra casados, né? Vai ter só um jogador do time de solteiros. Obrigado, Gabriel. Obrigado, cara. Pode continuar, Matheus. Pô, aproveitando aí, então, o pessoal do ConspiraCast não conhece, conheça o WhatEverCast, que é bem legal também. Falar com certeza. Falar que a gente já fez um episódio do Star Wars também, tem umas ideias e conceitos um pouco diferentes lá, mas tá bem legal também, se vocês quiserem ouvir lá. Muito bom pra ensinar o episódio também. É, sabe porque você participou, né? Então... Não, eu só ouvi. Você não participou? Esse eu não participei, me avisaram depois. Então eu não lembro quem foi que fez o mesmo que você, esse barulho que você fez no final aí. Mas foi no sobre nerds. Fui eu mesmo que fiz, mas verdade. Foi no dos nerds. Tá, então se o Gabriel não participou, ficou bom. Esse Chewbacca aí já era meio conhecido. É verdade. Ué, beleza. Não, mas obrigado, galera. Vocês vão sim participar de outro. A gente vai chamar. Que isso é um... Construindo, assim, troca troca de... Não troca de casais, pelo amor de Deus, não. Isso não. Dinheiro, eles pagaram pra estar aqui. Troca de dinheiro, né? E a gente paga e eles vêm. Ah, agora a gente lá no nosso tem uma feminina também. Ah, uma whatever feminina. Isso foi aí, ó. É a Natalie Portman? É a Natalie Portman. Mari, né? É a Mari. Vou participar também. Ah, eu vi o... A chamada do último podcast de vocês. Ela vai fazer... Ela não vai participar de todos, mas ela vai estar em alguns lá. E ela faz a matéria que ela posta no site relacionada a games, que ela é uma garota gamer. Então vai ter postagem dela lá toda quarta-feira. Bom, e Igor, qual que é o tema da semana que vem? Não, não vou fazer isso. Quero ver o Guizão fazer a injeção de DDoS lá. O que ele faz da vida, Gabriel? Ele faz ciência da computação aqui, não, né? Ele sabe. Seguindo nessa linha espacial, né, Igor? Que a gente já gravou o episódio passado com essa... Com essa linha. Com essa vertente já. O próximo não, tema... Não, é pra falar mesmo? Tiver, porque eu vou fazer a piadinha. O episódio de amanhã, ó, a piadinha é um episódio que vocês já conhecem. O episódio... O nome do episódio, tá meio confuso isso, é O Retorno de Kengeros... De UFO e as Logias. O Retorno de UFO e as Logias. Ufologia. Um episódio que foi muito bom. Foi ótimo. A ufologia tá aí, cara. A gente... Retorno de UFO e as Logias. Por favor, não façam ataque. Sério que a gente vai ter que vir amanhã pra poder fazer nesse ar-condicionado quebrado aqui? Vai. Porra, velho. É isso. Beleza. Pessoal, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, não, gente.